Não veio o pirata número 11. Eu não vou fazer aquela porra daquela piada de um atrás do outro. Bucaneiros e bucaneiras e pessoas com gênero não definido, olá, como vocês estão? Estamos aqui em mais um Navio Pirata, aquele podcast que é navio e também é pirata da Max Rebel. E eu tenho à minha frente, como sempre, Daniel W. Eu mesmo, o cara da barba, só que sem tapa-olho, sem perna de pau e nada do gênero. Sei. Estamos aqui mais um dia, ou noite, ou tarde, talvez. Ninguém sabe, né? Na nossa cratera vulcânica. Exato. Gravando nosso podcast. Exatamente. E hoje temos convidados, né? Apresente nossos convidados. Exatamente. Mais uma vez, temos o primeiro convidado recorrente do Navio Pirata, Jorge Scholl. Jorge, nosso querido Jorge. E aí, cara? Olá, como vocês estão? Olá, senhores do Tapa-Olho. Bem-vindo de volta ao navio, sentindo, cara. Tô praticamente me sentindo aquele 12º jogador do time. É. Mas ele tá sempre ali. Ele tá sendo ali, é verdade, cara. Ele é o 12º titular. É, sim, cara, daqui a pouco você vai tomar o lugar do Mussa, cara. Exato, cara. Ninguém vai nem perceber. Não, o Mussa vai go jab on me. Vai chamar a quebrada dele pra cima de você. Ele vai colar no seu dojo e falar que o seu dojo é uma merda. Exatamente. Que o seu, apesar de que Kung Fu não é no dojo, né? Mas tudo bem, fala que o seu Kung Fu é uma bosta. Tá bom, isso, exato. Ele vai me desafiar pra um Shaolin Showdown. Exato, cara. Boa. Foda. Shaolin Showdown é foda. E nós temos um novo convidado que sempre quis chamar também para participar até do Amigos do Fórum, é Raoni Marques. E aí, rapaz, como é que e você aí? Tá? Tudo certo. O Raoni, para quem seguiu Amigos do Fórum, ele fez aquela... Ele que fez aquelas, os desenhos, as caricaturas que usamos assim que terminou Amigos do Fórum. Foi, né? Foi a lápide do Amigos do Fórum. Foi a lápide do Amigos do Fórum. Foi desenhado por estas mãos que estão aqui na minha frente. E hoje nós temos bastantes assuntos interessantes. Mas antes de tudo, né, a gente tem que lembrar só que o mundo continua uma bosta. Exato. Como sempre, o mundo tá uma merda. Já que a gente tá aqui, o mundo tá uma merda. O avião não foi. Isso que é engraçado. Assim, falaram que o avião. O primeiro-ministro falou assim: eu vou decretar aqui por lei que o avião caiu no Índico. E aí todo mundo morreu. E vocês parem de chorar aí, porque eu não aguento mais isso. Tipo, enche o saco, tá ligado? Foi isso, falou o primeiro-ministro lá, falou o bagulho. E aí eles falaram, não, de fato a gente achou umas peças, mas até agora eu não consegui identificar de fato se é ou não da porra do avião. Enfim, podemos concluir que o primeiro-ministro é um filho da puta sem alma. espero que ele não seja um ouvinte do navio pirata, mas caso isso seja... Isso é peculiar, cara. Isso é peculiar. Nunca vi se tem um download na Malásia. Na Malásia, imagina. Aqueles filhos da puta. Ah, maldito. Vou fazer um decreto falando que eles são uns merdas. Tá ligado? Mas não, isso não aconteceu. Mas não é isso que a gente vai falar exatamente É só pra constatar avião. Que é só pra tá tudo constatar uma bosta. Tá tudo uma bosta. E tá todo mundo louco ainda, falando um monte de merda. O nosso Bosta Watch continua. O Bosta Watch continua aí. Aí? Acho que desde que o mundo resolveu enlouquecer de vez, eu reparei que eu comecei a ficar cranky. Eu comecei a fazer. Exato, cara. Tipo, do nada eu comecei a fazer essa coisa de velho. Isso acontece, bem-vindo, cara. Bem-vindo ao clube, cara. Quando o mundo melhorar, eu vou parar de fazer... Ah, isso acontece. Sabe que eu faço acontece. A mesma coisa, mas eu descobri que eu imito o Louis C.K. Que toda vez que o Louis C.K. quer, tipo, imitar uma pessoa insatisfeita, eu faço aí, você faz pra tudo, é horrível. Pois é. Agora eu faço e eu falo, nossa, eu faço muito isso. E tipo, e porque vem dentro de você isso. Você bota pra fora, é bom. Sim, cara, sim. Grunhir é importante hoje em dia mesmo. Sim, cara. Também. Dos velhos. Eu vou fazer durante o programa pra... Pra vocês marcarem perceber, pra ilustrar o bagulho. Não aprendeu. Pra fazer uma sequência. Eu pareço um monte de tartaruga transando. também, tem isso. Mas o que temos aqui, na verdade, é uma notícia fresquinha, mais ou menos, que saiu nesta última noite, né? Nesta última tarde. Mark Zuckerberg, com aquela sua fome de comprar tecnologias, foi lá, não satisfeito em comprar o WhatsApp esses dias também, né? E sim. O Instagram e nossa liberdade. Mas... Ele foi lá e também comprou o Oculus, a empresa Oculus, né? Então, Oculus VR, né? Falando nisso. Nossa, realmente. Falando essa nisso, veio do âmago do seu ser, cara. Essa foi foda. E tá interessante porque, obviamente, a reação das pessoas foi parecida com esse semelhante do nosso amigo Jorge. Exatamente. Tá, tipo, a reação das pessoas não foi muito positiva. E aí entra essa discussão, né? E aí, qual é que é? Porque... Ele vai ler nossas informações com óculos com de realidade virtual. Ele vai ler agora diretamente nossa retina, tá ligado? Vai ter... fazer o... Tá foda. O Second Life. O Second, sim, Second cara, Life, cara, o Third Life. Vai ser o seu Face Life. Ou face Lifebook. Lifebook, okay. Lifebook. Não, mas eu acho interessante que assim, é o tipo de notícia que todo mundo falou, não, isso é excelente, isso é muito bom, vocês são todos idiotas, vocês estão achando que isso é ruim. E aí do outro lado tem, uma daquelas notícias buraco negro, né, que polariza tudo, é tipo, ou ame ou odeia, assim, né. E o outro lado é da galera de tipo, não, fudeu tudo, agora já era, eu quero meu dinheiro de volta, dá o meu dinheiro de volta aí, Oculus Rift e tal. E o lance é que, mais uma vez, como tudo na história, não é nenhuma coisa nem outra, né, tipo, cara? As pessoas só estão reclamando. Tá, as vendo? Pessoas, mais uma vez, estão reclamando dos dois lados, né? E o lance é o seguinte, eu acho, pelo menos. O Facebook tem muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. A gente acha que não, tá falindo e tal. Mano, eles têm muito dinheiro ainda pra fazer muita merda. E o Mark Zuckerberg tem essa intenção de expandir o seu leque de tecnologia, de opções e tudo mais, pode de falar comunicação. Império, a gente sabe que é o império. É o império, ele que expandiu o império. É uma boa palavra. Né? É uma palavra que tá aí para ser usada, né? Exato. Então, sim, eu acho que entendo, é perfeitamente compreensível que todo mundo fala, puto, o Facebook, porque ele não tem exatamente uma imagem muito boa, né? Na vida, em geral, assim. Pois é, e tá piorando cada vez mais. E tá cada vez mais piorando, todo mundo tá ficando de saco cheio de fato. Tipo, realmente, eu entendo por que existe essa imagem. Mas, primeiro que ninguém sabe os acordos que foi só anunciado, ó, o Facebook comprou. Porque dinheiro, eles precisam, né, fazer isso, tá ligado? É tipo, eles não... todo mundo falou, mas vocês acham que talvez anunciaram cedo demais, já que vocês ainda precisam falar dos planos? Então, eu falo, meu... Facebook é uma empresa gigantesca. Se eles compram uma empresa, eles precisam avisar segundos depois que assinou, tá ligado? Porque é uma empresa pública, é assim que funciona. Precisa... É tipo a SEGA, né? Então. A SEGA videogame não é nada pra eles. Não, precisa contar pras pessoas. E o Zuckerberg foi lá e avisou, compramos óculos e tudo mais. Compraram um óculos. Compraram um óculos. Eu comprei um óculos. Comprei um óculos. Tudo isso pra falar. Mas... Sendo que na Fotótica tá aí baratinho. Não, o cara gastou bilhões, cara. Pois tô é, aí, meu. Tá ligado? Mas enfim. É que é um óculos muito legal, cara. Sim, é bom. É um óculos do futuro, tá ligado? É um óculos do futuro, hein? Então, vocês estão trocadalhos. Tá foda, mano, hoje, né? Tá engraçado pra porra. É engraçado pra porra hoje. Mas enfim, o óculos. E o lance é, uma coisa que os dois lados já garantiram é que eles querem manter a independência do óculos pra tocar os projetos do jeito que eles querem. Eu acho que essa grana é boa pro óculos. E desde o começo todo mundo falou, não, era uma empresa independente, temos valores em empresas independentes, fica batendo na mesa assim. Não, cara. Desde o começo era uma empresa que foi criada para construir um produto e aí ser vendida. Essa era um plano clássico de negócio que acontece há muitos anos já, desde a concepção de sei lá. Cara, quando. É aquela mesma história, tipo, da época quando você gosta de bandas underground e de repente a banda assina e, ah, oh, meu Deus, ela é vendida. Não é assim mesma que funciona. História, cara, tá ligado, mesma história. Não é assim que funciona. E, enfim, eu acho que a gente tem que, antes de a gente julgar se isso é bom ou ruim, eu acho que a gente tem que esperar pra ver o que eles vão de fato fazer. Vamos primeiro ver os primeiros passos, né? Tipo, dessa negociação, pra ver como é que é. Assim, até porque o pessoal falou que muita coisa que eles gostariam de fazer e que não dava, agora dá porque eles têm milhões por trás. Uhum. Tendo financiados pra eles. Exatamente. Eles vão poder... É comercializar o óculos mais barato. Então, exatamente. Tem coisas, tipo, são boas, mas o problema vai ser mais acessível. Você tá vai estar tá dando dinheiro pro Tio Zuki. Essa é a única questão. Me dá vontade de comprar o óculos da Sony, não deu óculos Rift por causa disso. Isso, mas... que é interessante, né? Porque a Sony acabou de anunciar o Morpheus e todo mundo. Não, porque vai ser uma bosta. Não vai virar. E esquece, aparentemente tal, o negócio o é prima. Vai cara, saber, as pessoas cara. Reclamando como sempre. Cara. Exatamente. Daniel volta aqui pra dizer que é isso. Reclamões vão reclamar. Reclamões vão reclamar. Isso é verdade. Isso as é... pessoas estão erradas. Exatamente. Então, mais uma vez, a internet aí sendo a internet, né? Isso que temos pra semana, né? No menu. Poxa. Mais uma vez. Internet. A internet sendo nunca a internet. Desapontando. Nunca cara. Desapontando, sendo sempre a internet. Mas temos assuntos divertidos para falar dessa semana. Então, vamos para os próximos blocos, então? Pausa. Vamos falar mais mal do Facebook. Vamos falar mal de todo mundo e foda-se. Não, vamos pro próximo bloco. Voltamos com aquele navio que é pirata, para agora falar de arte, mais uma vez. Olha só, arte, amamos arte. Amamos arte. É, nos últimos podcasts a gente tá falando bastante de assuntos filosóficos, né, de arte. Puta podcast. Mas mês que podcast, vem eles juram que vai ser pagode. Tá hipster, né, a gente tá hipster ultimamente. E a pergunta é, o que é arte pra você? Que arte? Não vamos fazer isso. Nossa, essa é a pior pergunta da história da humanidade, né? Pior pergunta. Se consegue comparar com por que estamos aqui, sabe? Essa é outra pergunta pra responder com... Essa dá pra responder assim também. É verdade. Isso é arte, cara. Isso é arte pra gente, cara. Mas... Frustração. Mas como a gente fez com o Pedro Medeiros Santo, né? Sim. E também com o Glauber Kotaki, da última vez que eles vieram aqui, a gente tava conversando sobre como os games... influenciaram o que eles foram fazer na vida e tudo mais, qual foi o processo deles e tudo mais. E isso é uma coisa que a gente gosta de falar. Sim. Você, Jorge, já falou isso da última vez que você esteve aqui. Falou um pouco como você... um pouco do seu processo quando você estava falando da Mosquito e tudo mais. Mas agora eu acho que dá para falar mais a fundo. Aprofundar, mas então. E uma coisa que a gente também fez uma vez, falou sobre... com o Six, a última vez que o Six esteve aqui, a gente falou sobre música, né? Uhum. E falamos sobre a influência dos games no cenário musical de hoje em dia e tudo mais e tal. E uma coisa que a gente nota bastante é que, porra, toda essa geração de ilustradores e quadrinistas que tem foi formada nos games, tá ligado? Muito, assim, muito. Rola uma doutrinação gamística, assim. Então, tipo, assim como o cara que faz música lá ouve, tipo, desde os rock e os hip hop e também música de jogo, obviamente vocês, quando foram crescendo como artistas, também olharam para os jogos e falaram, nossa, esse daqui é muito foda e com certeza te influenciaram. Então, acho que a gente podia partir desse ponto aí de como os games influenciaram na arte. E aproveitem e falem um pouco do que vocês fazem hoje em dia também. É bom. Raoni, comece. Qual foi a pergunta mesmo? Isso tudo que eu falei. Faz 5 minutos que eu tô falando. Sobre tudo que você pensa. Eu quero saber como games começaram a te influenciar, como você começou a desenhar, assim. Como foi essa influência pra você? São duas histórias muito boas. Eu acho que... Eu comecei a desenhar... Eu acho que você... Começar a desenhar, todo mundo começa, mas continuar a desenhar é quando você meio que faz alguma coisa certa e as pessoas falam, tipo, yeah, isso está demais, e daí você vicia naquilo. Total. Você, tipo, ninguém falou que eu sou demais hoje, sabe? Eu preciso desenhar alguma coisa. Tipo, yes, é isso que o Facebook faz pela gente. Ser artista é uma constante busca de carinho e atenção, sim, né? Sim, cara. Tipo... Assim como todas as outras coisas, mas, tipo, essa é uma extra. Eu, é eu posso ganhar dinheiro e desenhar. Tipo, eu tenho duas coisas pra me achar bom, tipo, achar que minha vida está boa. Mas eu passei muito, muito tempo sem ter um videogame. Então, videogame era um negócio que, tipo, eu sempre quis ter. E eu tinha computador desde muito cedo e tinha jogos para computador, mas nenhum jogo no computador tinha o Sonic e o Mario, sabe? Claro. Então, foi muito importante quando eu tive meu videogame, que eu falei, tipo, yes, agora finalmente eu tenho as pessoas de verdade, sabe? Uhum. E sempre teve... A identidade visual dos videogames e dos desenhos animados é um negócio que te pega muito quando você é pequeno, né? O negócio de ser tudo tipo, colorido. Colorido e pulando na tela o tempo todo, várias coisas acontecendo. Eu posso dar tiros. Posso dar tiros. Nem se estão dando tiros e eu tô assistindo. Tiro. Exatamente. Né? Seu cocô. É tudo que eu sempre quis. Então foi meio assim. Tipo, no começo eu desenhava muito, muito, muito, muito, muito Cavaleiro do Zodíaco. Quer dizer, antes disso eu desenhava alguma coisa, mas depois que surgiram os Cavaleiros do Zodíaco foi isso por muito tempo. E eu lembro de, tipo, grandes marcos nessa habilidade foram feitas com Cavaleiros do Zodíaco. Tipo, o dia que eu aprendi a desenhar a mão fechada, sabe? Pode que não era, tipo, a mão do Didi, do Dexter, assim. Que é, tipo, ela tinha um dedão, né? Tinha. Ela tinha uns todos iguais. Ela tinha um dedão assim, e não era pra trás, assim. É. E eu gosto da mão verdade, do South Park, que são dois círculos. São duas bolas de carne. Genial. Genial. Então, sempre caminhou muito junto de você tentar desenhar aquilo que você está assistindo ou que você está jogando, né? Pode crer. Mas mesmo hoje, eu tenho a minha maior frustração, porque hoje eu cheguei num nível que eu, tipo, eu consigo desenhar mais ou menos tudo que eu consigo imaginar, sabe? Tipo, isso ia ser legal e eu vou lá e eu consigo fazer, tipo, oh, ficou melhor do que eu esperava ainda. Mas tem uma coisa que me frustra infinitamente, tipo, eu lembro que eu joguei muito Metal Gear o quarto, quer dizer, eu joguei todos e eu desenhei eles mil vezes, mas eu lembro que eu fiz um retrato do Old Snake de perfil e falei, nossa, isso é muito bom, sabe? Tipo, eu realmente sou bom o suficiente agora. Eu quis desenhar isso e deu certo. Você materializa pensamentos. Sim, exatamente isso. E eu desenho storyboards e é engraçado que a primeira vez que eu trabalho com... Sempre que é a primeira vez que eu trabalho com um diretor, você vê isso no olho dele, sabe? Tipo, porque ele tá pensando nesse filme e tal, mas quando você desenha, ele fala tipo... Exatamente isso. Tá ligado? Eles ficam tipo muito felizes e é um desenho muito porco, porque eu mostro um rabisco assim, tipo, é mais ou menos isso que eu vou ter que fazer depois no computador. Ele fala tipo, sim, exatamente, magnífico. Mas a minha maior frustração hoje é que eu não consigo desenhar nenhum dos colossos. Principalmente porque não tem referência. Tipo, você vai no Google Images e tem tipo algum ângulo estranho de todos eles. Foto escrota também, só foto escrota. Tipo, são os designs mais legais que eu já vi na minha vida. Eu, tipo, eu não consigo, eu não posso ter um quadro disso na minha casa. Cara, é um monstro ruína maia. Essa que é a minha. Sim, exato. É um monstro. É um gorila misturado com uma ruína maia. E aí, tipo, vira um bicho. É. E o foda é que, tipo... É bizarro, não tem como. Apesar de parecer meio genérico, porque realmente são os monstros com ruínas maias, mas cada um é muito, muito bem desenhado. Bem assim, elaboradinho, tipo, um é né? completamente foda, diferente do outro. E daí você procura, tipo, não, vou procurar a imagem disso pra eu ter uma referência, né? Saber o que eu tô desenhando. E daí você vê que tem vários fanarts, assim, de, tipo, várias pessoas que desenharam. Tipo, se esses caras desenharam, por que eu não consigo? E conforme você vai olhando... Todos são a exata pose de um print screen do jogo, sabe? Todo mundo desenhou. Aquele que tem a mão que é tipo uma espada, que você pode tem crer, que sim. Fazer, é tipo só... carinha pequena e daí tipo o cara gigante atrás. Sim, é atrás, o carinha pequena à esquerda e o monstro, aquele foda. Bicho. É uma perspectiva, uma apenas pessoa. Uma. Deve ter 30 mil uma desenho desse daí. É aquele enquadramento em mil desenhos, sabe? O jogo é tão ridiculamente cinematográfico também, sim, é que todo mundo tira um screenshot e fica lindo. Então foda-se, você não vai ser uma pose. É, exatamente. Tipo, mano, a composição disso daqui acidentalmente já tá do caralho, tá ligado? O jogo é em widescreen e ele deixa o personagem pro lado. É. Tipo, yes, a primeira vez que joguei esse jogo, assim, a primeira vez que eu peguei... Eles estão usando assim, aquilo. A câmera botou... Ela se deslocou levemente pra direita, assim, eu falei, caralho, aí é sim, isso, gente. É isso, tá chegando lá. Andar no meio. Exatamente, é verdade. Foi a gente mesmo. Tá chegando lá é meio relativo, né? Porque andar de cavalo depois do Shadow of the Colossus, tipo, se andasse a cavalo no Link do Wii, era, tipo, horrível. Eu lembro que o Link pegou o cavalo e deu, tipo, yes, esse Zelda vai ser de mano. Ah, esse cavalo é uma merda. É um cavalo assim. Cavalo torto, tá ligado? Juntado, assim. Cavalo no Skyrim, cara. No Skyrim é nojento andar de cavalo no Skyrim. É um bicho escroto. Dá vontade de sacrificar o cavalo, cara. É foda isso, cara. Cara, tipo, tira ele da miséria dele. É foda pegar os jogos desses caras como exemplo, né? Porque é um bagulho que, tipo, o cara não tem graça, né? É, esquece isso. Tanto que eles não conseguiram lançar a porra do próximo jogo até agora, porque eles não devem ter chegado num consenso, assim. Nem eles conseguem lançar o jogo deles. Tá ligado? É difícil, mano. É um nível de qualidade que não. Não tem. É imbatível. Principalmente animação. É, não, é foda, é foda. E que mais, assim, qual foram os primeiros jogos que você jogou e falou visualmente, assim? O primeiro videogame que eu ganhei foi o Super Nintendo e ele veio com o Super Mario World. Ah, sim, né? Porra. E veio o Top Gear, que eu lembro porque o meu pai gostava muito. Mas vieram os outros jogos que eu simplesmente não ligo. Porque Super Mario World ficou, tipo, é o único jogo... Pra mim, até hoje, eu fico sonhando com o dia que Nintendo vai falar, ei, a gente tem esse jogo que é muito bom aqui, se a gente vendesse pras pessoas que querem comprar, que é aquele dilema da Nintendo. Então, eu fico muito sonhando até hoje, tipo, não, alguém vai colocar o Super Mario World pra vender eventualmente, eu vou poder jogar ele no 3DS toda hora que eu quiser, mas ainda não chegou. Ainda não, cara. Só apenas então, com emuladores, tipo, infelizmente. Fui bem do rolê do Mario, assim. Mas aí, você pode jogar Yoshi's Island, né? Meu, eu queria muito comprar o segundo Yoshi Island, que é muito, muito, muito foda. Inclusive, ele foi lançado não sei onde como Super Mario World 2, né? Sim. Acho que ele foi lançado como Super Mario World 2 e depois como Super Mario World 2, 2 pontos, Yoshi Island. E aí depois... Isso, todo mundo come... depois ele foi conhecido como Yoshi Island. Né? Caralho. Não tem nada a ver com Super Mario, não tem o Mario. Tipo, você só joga como Yoshi. É só pra fuder com a cabeça das pessoas, tá ligado? É só pra fuder com as cabeças das pessoas. São esses nomes. Malditos nomes. Genial. Eu queria comprar o segundo, mas... A PSN Plus me desacostumou a comprar jogos pelo preço dos jogos. Cara, isso é uma coisa que é verdade, cara. Deve estar todo mundo muito puto. Falou, mano, não dá mais pra vender jogo. Você tem a porra da assinatura lá, os caras não vão querer mais comprar jogo. Ah, mas é total, a Steam mesmo. Tipo, depois que eu peguei a... Eu queria pegar um 3DS. Mas por outro lado... Meu, eu não comprar jogos e eles são caros, cara. Eu não comprei até agora por conta disso, cara. Eu só pego emprestado de amigo, assim, porque eu não consigo comprar um 3DS. Eu sei que tem jogos animais. Mas, cara, até eu ter todos esses jogos, vai ser, tipo... $40 por jogo, é, cara. É, exatamente. Você tá maluco? Eu pago R$5 pra cada jogo que eu compro. É uma pequena fortuna, tá ligado? É, uma pequena fortuna, isso, cara. É foda. É osso. Eu comprei o 3DS porque eu tava no Paraguai. Ele custava $200. É. E no Paraguai tudo vale a pena. Não, eu fui pro Paraguai, eu voltei com o PS Vita e o PS Raoni e o PS Raoni. Eu voltei com os dois, tipo, muito, muito, muito feliz, assim, sabe? Foi bem, bem, bem happy. Ah, eu tenho saudades do meu PS Pedro, viu? Mas é foda, vocês falam, mas os ingleses realmente falam, Vitor. Eles falam Vitor. É tipo assim como eles falam, tipo, eles falam FIFA, eles falam Fifer. FIFA. Fifer. Eu acho muito esquisito, de onde vem esse R, maluco? É tipo, eu adoro o sotaque britânico, mas eu não entendo esse R. É tipo, eles falam Fifer. Fifer, mano, você tá louco, velho? Eles falam como se fosse tipo F-E-E-F-E-R. É tipo, Fifer. Eles falam, meu PS Vita. I just turned on my PS Vita. Vita. Vitor, mano. Mano, que Peter, velho. Tá louco. Não é o seu nome, tá ligado? Não é assim que funciona, porra. Não é assim que funciona. É o Vitador, né? O Vitor. Vitor. Muito bem. E o que mais? Depois dessa do PS Vita. E, bom, e hoje em dia, você, como você... Eu sei que eu entro na tua página, você sempre bota uns negócios de Metal Gear, por isso que você falou agora. Sim. Você tem umas ilustrações muito engraçadas do Snake, cara. Então... Tipo, dele fofinho, assim, tá ligado? Tipo, Snake fofinho, assim, tipo, mais tenso, sabe? Assim, é o foda do Metal Gear é que se você faz o primeiro, você fala, nossa, eu podia fazer todos. E daí, tipo, você faz todo. E daí eu parei no 3, chega, depois eu faço o resto. Então, todos que eu comecei do Metal Gear, eu falei, tipo, nossa, vou fazer todos. Igual, eu lembro que eu desenhei eu desenhei o Rex uma vez. E ficou tipo, yes, ficou lindo. E eu falei, agora eu posso desenhar o Metal Gear de todas as edições. Uh-huh. Eu tenho só o Rex até hoje. Eu fui desenhar o Ray, e o Ray é muito mais difícil. Não, eu fiz a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Eu amava o Rex, eu amava todo o design do Metal Gear Solid, adorava aquele clima meio começo dos anos 90 dele. É muito aquela bom, faixinha. Né, cara? Nossa, todos foda, os personagens são animais, eu adorava os concepts, eu olhava os concepts daquele... É louco demais, cara. Muito bonito. E aí eu tinha uma loucura de desenhar tudo. Aí depois eu tentei desenhar... Aí eu desenhei tipo, o Metal Gear Rex de todas as formas e poses possíveis. Aí eu fui desenhar o Ray. Vai dar trabalho. Não, e agora tipo, já era, porque misturou. Não tem mais o Metal Gear, tá ligado? É um conceito agora. É apenas uma ideia. Fudeu tudo, assim, né? Ah, Kojima, Kojima, né? Kojima. Metal Gear launches nukes. Metal Gear. Metal Gear. Esse cara é foda. Mas a gente já vai falar de Metal Gear hoje. Tá na pauta. Eu gosto de falar. Vou parar de botar Segway antes da... Exato. Mas sua vez, Jorge. Minha vez. Diga, como foi pra você games... E desenhos. Cara, eu comecei jogando videogame bem cedo, na real. Meu pai sempre teve um PC em casa. Pode crer. Então, tipo... Você começou com PC, né? Na verdade, eu comecei com Master System. Pode crer. Antes da gente ter um PC, a gente tinha um Master System. Minha casa foi assaltada com nós dentro. Foi bem tenso. Eu tinha, tipo, 5, 6 anos. E... Na época, aí levaram o meu Master System. E na época, os meus primos... É, mó merda. Maldade. Tem mais Alex. Jogava roubava videogame de criança mancada. Rolava jogos de verão. Jogos de verão. Jogos de verão, cara. Que tinha o hack-sack, né, velho? Você acertava o H e volta, tá ligado? Esse jogo era foda. Filho da puta, né? É osso, esse jogo era osso. Hack-sack. Aí, eu lembro, na época, meus primos estavam... Eles tinham um Nintendinho, só que... E, tipo, meus tios iam pros Estados Unidos direto, assim. E aí, tipo, eles tinham trazido um Nintendinho. E aí, meus primos queriam Super Nintendo, né? Porque já tinha acabado de lançar. E aí, eles me deram o Nintendinho deles. E aí, suave. Aí, eu comecei a jogar Super Mario... Mario Bros. 3. Fiquei, tipo, enfim, insanas horas tentando terminar Mario Bros. 3. Aquele jogo é difícil pra caralho. Hoje em dia, eu joguei. Super caramba, Mario... que jogo difícil. Super Mario 3 é uma insanidade, cara. Caraca, fora de cabeça de qualquer um, velho. Não tem bizarro. Super Meat Boy que ganha daquela porra. Nossa, não, velho. Eu acabei Super Meat Boy com 100% e eu não consegui acabar Super Mario Bros. 3. É, tipo, é muito foda, é difícil, cara. Pra cacete esse jogo. Não, puta jogo, velho. Puta jogo. Mas aí, continue. Também não tem pra comprar no 3DS, nem também no Wii. Também não. Porra. Mas se a Nintendo estiver ouvindo, tá ligado? Não tem se a Nintendo e o primeiro-ministro da Malásia estiverem ouvindo. Mano, tem no Wii. Tem tá Mario All Stars, não tem? Tem, mas eu queria pro 3DS, eu queria só deixar claro. Isso aí, Nintendo. 3DS, meu. É. O Chix, se você estiver ouvindo aí. É, então, pois é. Seu Chix. Mas é. Eu joguei muito o Zeldinha com meu pai, o primeiro Zelda. Zeldinha, né, mano? Adorava, eu pirava muito nas ilustrações de manual daquele jogo. Então, aí, gostava, ó, viu? A ilustração de manual foi por onde eu comecei também. Cara, é a história do que eu tava falando lá, do que gravou na minha memória a porra do manual do Ocarina of Time, cara. Sim, total. Tipo, exatamente, velho, eu olhava pra aquilo, é bizarro, assim, tipo... Sei lá, ele gruda na sua mente demais. Você fica olhando, total. Nossa, é tipo ver a carta de Magic quando você é moleque, tá ligado? Sim. Você olha para aquelas cartas e fala, cara, eu quero ver isso daqui com os meus próprios olhos. É, sabe? Que uma coisa que eu achava louco, né? De manual de instrução dessa época é que, tipo... Não falei do Google Docs. Tinha sempre o fucking... Ah, você aperta tal botão pra ele fazer tal coisa. Então sempre tinha um desenho do personagem fazendo o movimento que o botão indicava. Então, tipo, pô, era um estudo de movimento de personagem logo ali na sua cara, tá ligado? Então ficava copiando aquela porra ali durante horas e horas e horas. Era quase, tipo, meu, ele tá pegando os quadros de animação praticamente colocando na sua cara. Pois é, cara. Era muito legal. O manual de Street Fighter era muito legal. Tinha o Ryu carregando o Hadouken, soltando o Hadouken. É muito legal. O Street Fighter Zero, eu lembro que eu pirava horrores quando eu já tinha o Super Nintendo já nessa época. Pode crer. Eu pirava horrores. Nas ilustrações da Capcom em geral. O Street Fighter Zero adorava. A Capcom sempre deu importância pra caralho nessas ilustrações. Sim, e as tudo artes mais. Foram eu muito gostava boas, da arte, cara. Até do jogo. Você ia selecionar os personagens eram todos estilosinhos e tal. Tipo, eu gostava muito daquilo. Tipo, e sempre teve aquele detalhe do tipo, você perdeu a treta, o cara tá tudo cagado. Nossa, isso é claro. Animal, desde muito cedo, tipo, de Metal Slug, King of Fighters, as ilustrações do Shinkiro, que é, tipo, são absurdas. Tipo, essas coisas eu sempre curti muito, sempre olhava e. Queria copiar, queria fazer meio igual. E eu, tipo, depois de um... acho que a partir de 93, 4, eu comecei a jogar coisas em PC também. Ah, sim, então. E aí começou uma... Coisas mais violentas entraram em questão, né? Porque, tipo, sei lá... Eu, às vezes eu nem jogava, mas eu ficava, tipo, do lado do meu pai ajudando ele. Era meio que, tipo... Eu era navegador do meu pai. Assim, eu tinha uma noção de direção melhor que ele, tipo, olhando um ambiente virtual 3D. Então, pode crer. Ele olhava pro mapa e falava, ah, você lembra onde estava tal coisa? Eu falava, ah, tá aqui. Uhum. Isso, até hoje me ajudou muito em ter uma noção. Ou talvez de direção. Ele tinha total noção do que era e ele só gostaria de. Como um bom pai, ele só tava fazendo aquilo. Jogava Doom, jogava Duke Nukem. Nossa, o Doom só jogava assim também com o meu tio. Ele falava, ah, joga aí e eu. Fico aqui cagando de medo. Não, eu não jogava, porque eu ficava meio com medo, né? Eu tinha, sei lá, 5 anos, 6 anos. Tipo, eu ficava meio com medinho, mas eu ajudava meu pai. Decente, nossa, eu joguei Decente. Horrores. Decente, realmente, meu pai tinha problemas. Ele olhava aquele mapa 3 vezes e falava, vai se fuder, cara. Decente é de filho da puta. Porra, também, né, cara? Puta, é zoado. Escroto. A gente acabou o Decente 1 e o 2, cara. E era, tipo, direto. Eu falava, pai, entra aqui, vira esquerda, vira direita, velho, vai. Era, mas já era mapa um jogo, de Decente é foda. Puta jogo, cara. De filho da puta. Inclusive, lançou agora na Steam, cara. Se vocês quiserem saber o que é um jogo de filho da puta, cara. Lançou. Compra na Steam. Lançou o Decente 1 e 2 na Steam. Louco. Loucura. Louco. E essas coisas é sempre, enfim, tipo... É, jogava Rebels Soft 2. É, isso foi um foda, clássico. Cara. Gostava de ficar desenhando, tipo, carinha, pilotinho de com capacetinho. Então, tal. É isso que eu ia falar. Eu tinha o. Eu também joguei muito PC. Meu primeiro console foi o Nintendo 64 e tal. Então eu fiquei muito tempo com o PC. E com o PC tinha eu jogava o F-15 Strike Eagle e tal, sei lá o quê. E o 2, eu acho, ainda, que tinha tipo, um trampo de pixel art insano, era assim, nice. Cara. É animal. Era animal. E aí tinha. Eu lembro que tinha a tela que você selecionava os mísseis que você ia botar, tá ligado? Ou você botava um tanque extra e tal. E eu ficava trocando o tempo inteiro só pra ficar vendo, tá ligado? Eu ficava olhando isso, assim, nossa. Era bonito, aí trocava, né? Nossa. Era tipo, caralho. Era muito louco, era muito louco, era muito louco. É um trabalho era muito foda. Esse jogo o armário um dos caras com as medalhas. Sim, nossa, pode crer, velho. Era muito foda. Um verdadeiro trampo de corno, tá ligado? É, então. Total. Eu gosto de ver desde então. É, evolução, mesmo, tipo, tem vários ilustradores, no Japão principalmente, que são meio fixos até. Uhum. Tipo, o Shinkiro, durante toda a série da SNK, do King of Fighters e tal, até o momento que ele foi pra Capcom e começou a fazer as ilustrações dele pra Marvel vs. Capcom. Você pega o estilo dele, mas bem mais moderno. Uhum. Pode crer. E é, tipo, é muito legal ver o processo do cara, assim, e é, tipo, um cara muito foda. Tipo, até as coisas do Tetsuya Nomura. É, do Kingdom Hearts, eu adorava os conceitos de Kingdom Hearts, pirava horrores. Sim, assim, sim, tipo, sim. É, hoje em dia eu odeio Kingdom Hearts. eu joguei o primeiro jogo e adorei. Aí de repente. Meu, a história virou uma putaria sem fim, cara, que não dá pra entender porra sem nenhuma. Sem condições, cara. Não dá. O segundo cara. Virou um jogo muito automático, button mash. É, beleza. E a história virou bizarra. Mas a arte pra mim sempre foi fantástica do jogo. Uhum. Eles botavam ilustração pra você, tipo, ficar olhando. Até dentro do jogo tinha ilustraçõezinhas e tal. Pode crer. E eu pirava horrores nisso. É, gostava muito, tipo, da arte dos jogos do tipo do pessoal que faz. Acho que esse time não existe mais, mas do Team Ivalice, que fez o Final Fantasy Tactics, o Vagrant Story. Pode e crer. O sim, sim. Pode crer, essas eram pra muito mim loucas, são três cara. Jogos com um gameplay impecável. É, cara, eu gosto bastante do 12, apesar da história que eu nunca consegui chegar no fim dela, tem sabe? Essa coisa assim, um pouco política desse time, né? Eles fizeram esse mundo e eles gostam de fazer umas coisas meio shakespearianas no mundo, com tipo os exércitos e tudo mais. E aí você meio que. Você se sente no meio do mundo, é legal, mas os personagens em si, eles não têm tanta individualidade. Né? É, meio estranho, né? Mas são jogos muito fodas. Tipo, Vagrant Story, pra mim, até hoje, é um dos meus jogos favoritos. Eu adorava. Pode crer. Pegou o Metroidvania e colocou RPG no meio. Tipo, sim, yes, cara. Mano. É, cara. Isso é conseguiu foda. Fazer Quick Time ser um negócio bom. É, cara. Não, é tipo, foda, é foda. Era um jogo muito foda. Assim, é o final Verdade. Do PlayStation 1, né? É. Então eram gráficos lindos. Assim, é. Nossa, o PlayStation 1 tava, tipo... afinadinho, nossa, né, cara? É, tipo, esse jogo, verdade, quando lançou, eu falei, cara. Cacete. É um jogo que ficou, tipo, até meio por baixo do pano. Muita gente nunca jogou, porque, tipo, foi bem no final. Todo mundo já tá olhando o PlayStation 2, o Dreamcast e tal, e... Ah, Dreamcast. É. Saudoso Dreamcast. Dreamcast. Bom e velho. Não, não vamos começar com isso. Porque... Não, senão vai entrar... Get Me Started. Aliás, falando em artes de jogos, Dreamcast, cara. Dreamcast, cara. Puta que pariu. Já a primeira vez que joguei Jet Grind Radio. Meu Jet nossa, Set Radio, que no caso. É Jet Set Radio. O que, que era, cara, aquilo, acho desse, né, jogo do caralho. Nossa. Cara. A primeira vez que eu vi Cell Shading naquela pegada. Cell Shading, cara. Mano, que bagulho sinistro, tá ligado? Power Stone tinha, tipo... Power Stone é louco, cara. Os personagens eram muito legais. Eram, é, tipo... então. Eles eram, tipo... Por isso que eu até comparo bastante com o Towerfall, tá ligado? Total. Que o Towerfall também tem uns personagens mó icônicos. Sim, pra caralho, legais, pra caralho. Assim. É a mesma vibe, assim. E vou te dizer que legal. O Towerfall me dá um... Depois de que eu peguei o Towerfall, comecei a jogar com uma galera. A gente começou a fazer... Já fiz duas sessões de Towerfall. Louco. É... Chama nós, cara. Ô, demorou. A gente vai. Demorou. A gente vai. A gente faz, mano. Porque, é, tipo, desde que eu comecei a fazer, é tipo é aquele sentimento que eu não tinha desde de Power Stone. Jogar em Power Stone em quatro pessoas, sim, cada um se... Se tapeando, se tipo, se arrebentando. Cara, pegando tipo um tronco, pegando tipo um poste de luz. Nossa, verdade, na cara, cara do maluco. Cara, tipo, era tão divertido você, tipo, correndo do cara, você tava quase sem life. Você, tipo, não. Aí você, tipo, aí você encontrava, tipo, sei lá, um tronco. Aí, tipo, ah, beleza, pegava o tronco, o cara, não. Pá, nossa, ia atrás de você e tomava aquele tronco foda, na cara. E tipo, uava. Os jogos de treta que faz você tretar com o brother na vida real, tá ligado? Era muito engraçado. Os caras ficam, tipo, porra, é muito roubado. E a mesma coisa, eu falo também. Eu sou, tipo... É razoavelmente conhecido que eu sou uma pessoa meio coreana. Dado que eu terminei Super Meat Boy com 100% em tudo. Caralho. E, tipo... Eu sou uma pessoa coreana em platformers. São esses Musas. E aí eu fico jogando... Inclusive com o primo do Musa. Juliana. Ele fica puto, mano. Porque rolou umas discussões esse fim de semana. Porque, tipo... Rolavam umas mortes e o cara falava... Mano, isso é muito roubado. Nem fudendo. Eu tava encostando em você... não tava encostando em vocês. Cara, sabe? E é um tipo de coisa que não, é foda. Eu não via fazia muito tempo. É, então, eu tô ligado. Eu tô ligado. Tipo, você ouviu alguém falando, pô, isso foi roubado num jogo de videogame, hein, mano? Pois é, raro. É raro e velho, tá ligado? É raro, cara. Você fala isso, tipo, ah, teve lag, porque você tava na internet jogando. Não é a mesma coisa. Verdade, verdade. Sim, sim. Interessante. E o que mais te influenciou assim, de arte, então, desses... Você falou que você acompanhou bastante esses designers japoneses e ilustradores e tudo mais. Quem que mais te influenciou desses caras, assim? Cara, como eu sempre fui muito do jogo de lutinha... Pode crer. Jogo de lutinha sempre foi uma coisa que me influenciou, assim, tipo... enquanto eu tinha ilustradores ocidentais me influenciando para um lado, eu tinha alguma partezinha de mangá e principalmente essa galera que faz arte para jogos, jogo de luta, tipo, porque eu pirava horrores. Pode crer, pode crer. Sei lá, no geral, mano, eu acho que arte de Street Fighter Zero, arte de SNK versus Street Fighter versus, não, SNK versus Capcom. Pode crer. Esse jogo é legal. Muito foda. Esse jogo, segundo meu Dreamcast é uma obra-prima. Eu tinha SNK versus Capcom 2 e era tipo... Meu Dreamcast fritava nesse jogo. Era uma coisa linda. Tinha um editor de personagem que você podia mudar a cor deles. Sim. Sério? Era muito foda. Era muito que nem os jogos da Atlus de hoje em dia. Eu acho mais legal o trabalho que a Atlus faz nos jogos de tipo, fazer um fighter, tipo, todo customizávelzinho. Eu peguei o King of Fighters 13 e, tipo, ele é tão legal. Tem toda uma customização que eu gosto, assim. Eu gosto de, tipo, poder mexer nos personagens. Gosto de, tipo, tem milhões de modos. É legal, tipo, ver essas coisas, assim. Ver os caras se empenharem, sim, tipo... Que da hora. Jogos de luta tem que ter esse tipo de amor, assim. Não, total. Tipo, o Mortal Kombat lá, o último que lançou, cara. Mano, acho que eu passei uns 2 meses jogando aquele jogo sem parar, tá ligado? Tipo... Jogos de luta que não são apenas jogos de luta, são jogos de luta que tipo, rendem, tá ligado? Tipo, é muito louco, cara. É verdade, verdade. Realmente muito, muito louco. Muito bem. Muito bom. Muito bem. Os senhores têm mais algo pra declarar? O que mais vocês têm pra falar? Ah, uma coisa que é legal é que eu comecei a reparar muito mais em algumas artes específicas, porque eu comecei a fazer um... Tô em pré-produção de um jogo com um amigo. Pode crer. Um amigo que é programador. Programador. E aí, é difícil de lembrar. Ele falou, vamos aí? Vamos. Beleza. Aí eu falei, você gostaria de fazer um jogo assim? Porque não existe. Eu falei, eu gostaria de jogar um jogo assim. Vamos fazer esse jogo. Louco. E aí a gente vai fazer. Louco, é assim, tem que ser assim, cara. E aí ele é tipo, mano, um programador bem foda. Ele fez o site da Fictícia, inclusive. Pode crer. Ele programou o site da Fictícia, que tá bem bonito. E... tipo, sei lá, a gente tá fazendo e eu comecei a ver como é um point and click adventure, a gente resolveu... Tô olhando em tudo que é arte de pixel, arte não pixel, tipo... Uhum. Sabe, tipo, eu olho coisas do tipo... Kentucky Route Zero. Pode crer, pode crer. Uma arte que é muito, muito foda, mais minimalista e tal. E essas coisas acabam entrando no cérebro. Sim, tá sim. Ligado? Não tem como, sim. Tipo, eu acabo simplificando, assim, então não tem jeito. Louco, louco. E Castlevania. Sim, muito Castlevania. Isso é importante, velho, né, cara? Eu esqueci de... Tinha algum jogo que eu tava tentando lembrar. Castlevania é importante, muito cara. Castlevania durante a vida inteira. É verdade. É um jogo fundamental. Vocês chegaram a jogar Owlboy? Ainda não, cara. Mas já saiu? Já. Tipo, não sei. Eu acho que não saiu. É o do cara da D-Pad Studios, não é? Saiu tipo isso. Um pequenininho. Eu acho que saiu uma demo na época que ele ganhou o Independence Game Faz uns Festival, anos. Lá. Faz uns anos. Nossa, a arte desse jogo é animal. É animal, nossa, cara. Nossa, mas é magnífico. É um que eu parei e fiquei olhando, tipo, como que ele fez isso, sabe? Que era muito, muito bom, mas muito, muito bom. Não. E era só pixelado, assim, não tinha nada. Esse cara é insano, cara. Esse cara aí é insano. Muito esse cara foda, que faz é Simon foda. Alguma coisa, esqueci o nome dele. Ele é muito foda, esse cara aí do Owlboy. Mas isso, e você, Daniel? Eu? Você mesmo, cara. Ah, cara, tipo... Que nem eu falei agora há pouco, tá ligado? Qual foi a sua história com games? Com games e desenho, cara. Desenho. Que nem eu tava falando agora há pouco. Minha relação com isso foi justamente, tipo, mano, pegar os manual de instrução de Super Mario, dessas coisas e tudo mais, e ver justamente aquela sessão de, tipo... você aperta o botão tal, ele faz tal coisa. Daí mostra o desenho do personagemzinho, Mario pulando, Mario fazendo tal coisa, tá ligado? Eu vi aquilo e falei, pô, que louco, né? Vários mesmo personagem fazendo várias coisas. Eu ficava copiando aquilo assiduamente, assim, achava do caralho. Mas antes disso, eu lembro que eu copiava muito quadrinhos, assim. Pode crer. Porque eu tinha uma mini coleção de quadrinhos do Transformers, né? Uhum. E, sei lá, robôs gigantes e armaduras sempre me fizeram pirar o cabeção, tá ligado? Como é que é que Pirano Kung Fu. Pirano Kung Fu. Pirano tá Kung Fu. Vocês me fizeram Pirano Kung Fu, tá ligado? E eu copiava, mal e porcamente, mas eu copiava, tá ligado? E, tipo, e daí fui passando por esse, pros manuais de instrução de jogos de videogame e tudo mais. Pode crer. E... mas acho que era mais meio que isso, assim, que foi pegando de jeito, tá ligado? Eu fui adentrando no mundo dos mangá e tal, desenho, mangá durante 5 meses, daí eu falei, não, chega. Tá ligado? Não é pra mim, tá ligado? Mangá é difícil, cara. E meio que foi isso, tipo, o videogame influenciou bastante por causa dos manuais de instruções, que eu considero hoje em dia uma arte perdida pra caralho, tá ligado? Tipo, manuais de instruções com coisas legais pra você ler, tá ligado? Folhear, cara, e mano, ver, assim. O PS Pedro não vem mais com manual. Não vem mais com manual de instrução. Não vem com nada. Não vem com mais manual. O manual você tem que baixar agora, se você quiser ler. Sim. O manual. Não, é muito ridículo isso, cara. Porque, pô, você ter o manual, ele justamente lima aquela ansiedade entre você comprar o jogo e então jogar ele, tá ligado? Porque, tipo, sei lá, vai que você compra o fucking jogo... e você tem que nem o seu caso do Zelda lá, tá ligado? Você tem um longo processo entre você comprar e jogar. Pô, você tá lendo o manual ali, cara, fritando, lendo as histórias, então, tá ligado? Tipo, vendo os personagens, entendendo um pouco melhor do que tá acontecendo, pra você já entrar e falar assim, porra, pode crer, agora eu estou dentro do jogo, tá ligado? Exatamente. Agora não tem mais isso, você compra o jogo e... vê um folheto só, tipo, ah, bota esse código aqui, porque senão você não vai conseguir jogar. Exato. Tipo, ele já vem com uma ameaça, tá ligado? Ele só rola com essa porra. Tipo, porra, na época tinha manuais de instrução que te amavam, tá ligado? Ou, tipo, isso, e aí junto vem, assim, garantia, tipo, várias letras e muito miúdas. Assim, tipo, nenhum desenho, papel que tá você pode jogar fora. Assim, nenhum desenho louco, assim, tá ligado? Nada louco. E é mó deprê isso, sabe? Eu lembro que tinha uma época que, mano, via uns calhamaço de manual, assim, os puta umas bíblia, não, tá ligado? Sim, eu lembro do manual do Final Fantasy VII, tipo, cara. Tinha gigante o negócio. Assim, você pegava um Myst. Sim, era tipo, um livro, cara. É, velho. E é engraçado que, no fim das contas, tipo, o game design, ele é feito pra, tipo, não... a gente tem que ser meio intuitivo, né? Pro jogador pegar esse negócio e saber. Uhum. Então o manual é meio que um tipo, caso você seja um idiota... caso a gente não seja intuitivo é bastante... É assim que se faz, tá? É, tipo, é exatamente assim. Tá? Eu tô explicando aqui. Eles não tinham tutorial naquela então, época, tipo, se o negócio não vem com imagens legais, ele não serve pra nada. Sim, né? Exato, cara. Porque não é como se eu fosse precisar dele. Exato, exatamente, cara. É isso que se faz. É verdade. Eu curto muito o Dark Souls por esse... além dos milhares de outras coisas que me remetem a jogos mais antigos. Você sabe que a pessoa é maluca antigos. Porque fala, eu curto muito Dark Souls. Eu curto muito Dark Souls. Mas começa, é, né? É o bom de Dark Souls, cara. É, cara. Mas é porque o Dark Souls, ele, além das milhões de outras coisas, de decisões de design e etc. Que ele tem que me remetem a jogos mais antigos, ele tem isso do manual, porque eles fazem questão de, tipo, tentar te vender a ediçãozinha que é... a de colecionador, né? De colecionador que vem com todo os monster design deles. Que é louco, cara. É, tipo, é muito louco. É, é muito pô, louco. Animal. É, o guia dele é animal, cara. É um bagulho muito animal. É, então, eu lembro que antigamente eles usavam o manual pra outras coisas, fora informar o jogador, tipo, como se joga o bagulho. Eu lembro que tinha um jogo de terror do computador, meu, eons atrás, chamado Seventh Guest. Seventh Guest. Lembra disso? Sim. Que você estava numa casa de um cara que costumava construir bonecos, e daí deu uma treta, morreu uma galera, e você tá lá por nenhum motivo em particular e sendo assombrado pelos fantasmas da casa, tá ligado? História, tipo, caralho, tá ligado? Que merda, que mano. Que merda, que eu tô fazendo aqui, tá ligado? Tipo, mas beleza, né? Já que eu tô aqui, eu vou tomar susto, tá ligado? E daí eu lembro que no manual de instruções, era um puta calhamaço de manual da porra, tá ligado? E se além, tinha vários aspectos da história que não contavam no jogo, tá ligado? E tinha tipo umas coisas que você precisava, inclusive, olhar no manual pra poder continuar no jogo. Era uma fita muito doida, tá ligado? E, tipo, eles davam uma certa importância aí pro manual de instruções que, tipo, porra, foi de meio tipo de 800 pra menos 8, tá ligado, agora, sabe? A galera tá um pouco se fudendo agora, a gente tem aqueles manual embutido no jogo, tipo, mano, se fuder, sabe? É, não, tá pouco se fudendo. Puta bagulho escroto. É, bom, muito bem. Isso aí. Muito arte, né? Muita arte, arte é bom. A arte é bom, é bonito, e saudável. Então, respondeu o que é arte pra você. É, respondemos aí o que é arte. Isso é arte. Isso é arte. Como já diria manual Santo... manual de jogo. Manual de jogo, arte. Como já diria Santo na Grécia Antiga... No Egito Antigo. No Egito. No Egito Antigo. Ai, esses fenícios. começaram tudo e... arte rupestre, blá, blá, blá. Não, mas vamos para o próximo bloco que temos agora. Vamos falar de mais joguinho, porque hoje tem joguinho, tem joguinho e arte e fenícios. Só as coisas da hora. E Egito. Brigadeiro. Brigadeiro é louco. Minhão. voltamos com o Navio Pirata, com um quadro que era tradicionalmente do Amigos do Fórum, mas agora é nosso. A gente pirateou, subiamos e tomaram que pra... Que é o Estamos Jogando, que é falamos sobre o que estamos jogando. É muito original. É bem original, é bem fácil, é didático. A gente não quis esconder de vocês. Exatamente, em nenhum é momento. O propósito do quadro. Não exatamente. Precisa de manual de instruções até. Por exemplo, não, é pra uma nova era, então. Total. E nós estamos jogando três jogos aqui, entre nós quatro aqui. Nós, na verdade, estamos jogando mais, mas escolhemos para falar de três jogos. É, e a gente tinha falado ali rapidinho sobre Metal Gear, porque estamos jogando Metal Gear. Metal Gear. Solid 5. Metal Gear. Ground Zeroes. É isso? É, são todos esses nomes. São todos esses nomes? É isso mesmo. É. É tipo, nossa, gigante. É o maior nome que alguém já deu pra um demo. É, então, exatamente. Melhor descrição de um jogo ever. Começando já, justamente falando, todo mundo falou que essa porra desse jogo tá curto, né? Sim. Mas a real é que, tipo, meu, tem bastante conteúdo, né, cara? Tipo, tem bastante conteúdo, assim. Beleza, a primeira, tem uma fase que é, de fato... É. A fase missão principal. Mas aí você abre tipo umas oito fases a mais, sete. Total são oito. Total são oito, então sete a mais ali pra ficar um side ops lá, pra fazer uns negócios a mais. E que também é divertido, né? É divertido. É porque a definição dos conceitos é muito importante. Primeiro que você não pode encarar ele como um jogo. É. Ele não é. Depois você não pode encarar as fases como fases. É. Porque como é um mapa só, eles são realmente missões. São coisas que você pode fazer nesse mesmo lugar. Nesse mesmo lugar, imagina que você tá jogando tipo The Room, sabe? Você tá nessa sala, você tem várias missões. Você pode pegar canecas, pode fazer um café, você pode abrir geladeira, sabe? Eu gostei muito da ideia do Big Boss. Snake Big Boss fazendo tudo isso, assim. Pegando uma caneca e colocando café. Mas o vizinho não pode saber que você tá fazendo isso. Tem que fazer em segredo. Se o vizinho descobrir, ele entra no seu apartamento e te mata. E é esse o propósito do jogo. Mas eu acho que tipo, as pessoas que falaram que o jogo é curto não jogaram o jogo. E as pessoas que falaram que o jogo, na verdade, é longo, elas... Também não jogaram. Não, elas jogaram, mas elas reinterpretaram o conceito do jogo. Porque ele é literalmente uma demo, assim. A gente montou esse mapa. Ele é tipo assim, é uma entrada para um prato principal. É. Ele é o jogo todo é uma fase, tem várias missões, mas ele é uma fase de um jogo bem grande. É um grande couvert. É um grande couvert. É um grande couvert. Ele é um couvert que vale $35. Ah, ele custa 20 se você não tiver um videogame novo, então... É verdade. Eu acho que vale se você tiver igual... Tipo, eu comprei porque eu queria muito jogar o Metal Gear novo. Então, sabe? Isso que eu ia falar. Eu comprei, eu olhei assim, era 90 conto, acho, né? Aqui em reais. A gente comprou lá na Xbox Live. Eu olhei e falei, puta, 90 conto, velho. Mas, foda-se, vai. Metal Gear. Eu quero jogar, tá ligado? Fazer o quê? Mas... Eu acho que, cara, eu acho que não tem nada a ver esse lance de a gente também ficar olhando... preço das coisas, tá ligado? Porque se for pensar assim, porque vai pensar, por exemplo, num jogo tipo aqueles Anarchy Reigns, Anarchy Reigns é do caralho. Anarchy Reigns do caralho. Esse é bom. Não, esse é bom. É o Anarchy, Sons of Anarchy, que é aquele daquele, uma série, cara. Baseado na série, tá ligado? Que é tipo horrível e custa R$200. Eles fizeram um jogo disso, cara? Tem um jogo disso e custa R$200. Quantos jogos aí custam 200 caralhados e são tipo... Quantos custam 250? Opa. Quantos custam 250? Exatamente. E você fica pensando, mano, o FIFA tá aí, ó, todo ano, 200 conto, tudo bem, tem modificações, tem, total. Beleza, tal, só que, mano... É engraçado que pra PC eles cobram conto. Tipo R$50 no lançamento. É uma coisa muito linda. Eu sou viciado em FIFA, eu acho do caralho. Isso é ótimo. Tipo, então, é aceitável, você fala, R$50. Sussa, eu compro. Caralho, uma atualização? É. Ok. Ué, eu compro. O jogo tá melhor mesmo? Exatamente. Agora, 200 conto? Nem fudendo. Entendeu? E por isso que eu falo, esse custou 90 conto. Pô. É uma experiência interessante, ele mostrou coisas novas e tudo mais. Sim. É uma coisa, vale pra mim que eu curto Metal Gear. Se vale você curte esse negócio, ele vale, definitivamente vale a pena. Você curte esse negócio de Metal Gear. Se você curte esse bagulho, se você, sabe, fica louco no Kung Fu, no Metal Gear. Pirado no Kung Fu. Se você Kung Fu ou Metal Gear, você devia Kung Fu. Não, é um bagulho muito legal. É tipo um Metal Gear muito bom. Se você jogou o 4, que até o momento era a melhor navegação de um Metal Gear de todos os tempos. O 5, ele é melhor que o 4 e ele tira umas coisas supérfluas, tipo, de vocês fingir de morto. Nesse, você simplesmente deita no chão e as pessoas podem te ver ou não. Ou não. Então, você não precisa, não tem um outro estágio de deitar mais no chão. Quatro estágios de deitar no chão. Tá deita ligado? No chão e deita diferente no chão, tá ligado? Mas se você quer assim, uma realidade, a missão principal do Metal Gear eu terminei em 60 minutos, mais ou menos. Eu terminei em 67. Então é um jogo que dura uma hora. Então, tipo, não é um jogo de verdade. Sabe? Não é um. Se você acha que é um Metal Gear, tipo, aí a história. Vai estar no próximo jogo. E assim, mas assim, o que o pouco que tem de história é da hora. É muito da hora quando você termina essa missão. Vale muito a pena. Se você tá comendo, não coma. Guarda a refeição pra depois que terminar o Metal Gear. E aí, ele tem mais gameplay do que as primeiras 6 horas de Metal Gear 4. Pensa nisso, isso é verdade. Pensa nisso, cara. Sacanagem. Você tá pagando menos por cutscene, mais por gameplay. Eu acho isso é importante. Esse podcast a gente tá ofendendo todo mundo, cara. Se o Kojima estiver ouvindo isso, tá ligado? Não é nenhuma coisa ruim ou boa. É só uma constatação, tipo, cara. Tem menos cutscene. Eu acho que é aquele lance todo de polarização de coisas, tá ligado? Ou é muito bom ou é muito ruim. Tipo, pode ser os dois, tá ligado? Pode, tipo, claro. Sim. Não é um jogo? Não é um jogo. Mas é muito da hora. Entendeu? Mas é muito da hora. Eu curti. Eu tô jogando faz, sei lá, uma semana. Eu quero voltar e jogar agora. Eu tô jogando todo dia. Sim. Toda hora eu quero estar escondido naquele lugar de novo. Sim, é muito legal. É muito legal. Os caras fizeram Metal Gear casual aí, né, cara? Você vai. Não, o lance de interrogar os caras tá legal também. Sim, quando você pega as coisas. Tipo, não, tem umas armas ali naquele pico no mapa. E você tem mais radar, né? Tipo, não você tem. O que eu achei muito legal, eles tiraram o radar, botaram essa visão que você vai estar guiando a galera, e só assim você sabe. Aliás, se você tem um iPad, você obriga. Se você tem um iPad e um videogame que rode o Metal Gear novo, você é obrigado a comprar o Metal Gear, porque você pode usar, você baixa o aplicativo do iDroid, que é o negócio que ele usa na missão. Sério, velho? Vocês não sabiam disso? Não. Vocês não seguem a página do Metal Gear no Facebook? Caralho. Opa. Eles estão falando disso há muito tempo. Que e daí, toda louco, hora que eu via velho. Esse post deles falando, vocês podem, tipo, acompanhar pelo seu aparelho. O iDroid tá ali direto. O iDroid, não, tipo, fica o mapa o tempo inteiro. Você pode chamar o helicóptero por ele, você pode ver o briefing da missão por ele. É genial. Mano, que animal, velho. Toda vez que você interroga alguém, ele fala, tipo, você fala, spit it out. E daí ele fala, tipo, tem munição aqui e o prédio tal fica nesse lugar. E daí esse negócio é atualizado no seu mapa. E quando você tá com o iPad, você vê aparecendo na hora ali, ó. Velho. É aqui mal, que cara. Dá o bagulho. É genial. Caralho, e você poder, tipo, quando você tá deitado, sabe? Você não pode olhar muito em volta, tem gente passando. Sim. Você pode simplesmente olhar pro iPad e ver quem que tá perto de você. Caralho, é muito, velho. Muito, muito, muito foda. De você, caralho. Tipo, olhar comprar pra outra iPad, coisa. Assim. Eu vou só pra jogar não, essa e é porra. Muito, tipo... O quê? Esse é o preço verdadeiro desse Metal Gear. 90 conto, mas um iPad. Kojima, assim, pra caralho, sabe? Tipo, cara. O que aqueles filhos da puta da Nintendo têm outra tela? Eu também vou ter. Exatamente. Chupa essa. É muito, que muito foda, da hora. Mano. É muito que da foda. Hora. Mas como a gente tá falando, se você curte Metal Gear, você tá no rolê... A gente pulou o 4, infelizmente. Sim. Ou felizmente, vai saber. Não, é bem da hora. As cutscenes são deploráveis, o acting é horrível. Mas é da hora. Então, mas é quirky de um jeito... É tipo, é ruim de um jeito bom, né? É ruim de um jeito... tipo, tá é um bom, filme de Metal ação Gear. Ruim de um mas é que mais Metal, bom. Mas é que Metal Gear, no geral, ele é meio... Não, mas é... Macarrônico cara, nesse sentido. Não, né? O 4 velho. É apelão. É mesmo? Passa os limites. É assim... Rola um pedido de casamento durante um tiroteio. Nossa! Sim. E daí eles atiram, tipo, tem o casal atirando caralho, e dançando, assim, e daí eles cruzam e jogam. Sério que tem isso, cara? Rola uma dancinha. Não uma dança, mas, sabe, tipo, bem coreografado. Dá a entender que é uma dança, assim. Putz. Por isso que tá engraçado, né? Porque, tipo, o prequel tá muito mais... Quer dizer, não é o prequel. É o lance, o Big Boss agora tá mais interessante do que o lá na frente, que o clone, cara, tá ligado? Cara, mas seria tão mais legal. É, então. Tipo, eu acho que o Metal Gear Solid começou da melhor forma possível, que era no fim, que era, tipo, fim de Guerra Fria, é, assim. É. Que é tipo aquele conflito de, tipo, velhos cães sarnentos de guerra que, tipo, ah, nos tempos da Guerra Fria a gente resolvia tudo na porrada. E aí, eles querem resolver na porrada. É isso mesmo, cara. Esses conflitos que deixaram ali no começo dos anos 90, no pós-guerra do Golfo, tipo, são tão legais de se explorar. É, mas é mesmo, cara. Eu também acho. O 4 eu acho muito da hora, mas é impressionante como as cutscenes são muito, muito, muito piores do que o do PlayStation 1. Caralho, que nojento, cara. Todas as cenas de Shadow Moses são muito mais legais que as do 4. Eu rejoguei o 1 recentemente, e os diálogos do 4 são tão mais podres do que o 4. Nossa, é zoado, tipo, zoado. É um filme tão ruim, mas tão ruim, cara. Que vira bom, mas é um filme. Tipo, caralho. Ele assume que ele vai fazer todos os jogos num só. E vai ser o bagulho mais megalomaníaco do mundo. E é praticamente tipo aqueles filmes indianos com 30 mil cenas de ações diferentes. Caralho! É tipo, chega nesse nível, assim. É muito... Mas ao mesmo tempo... Tipo, não acaba nunca, assim. Ao mesmo tempo, ele é uma homenagem a si próprio, assim. Então não é... Sim, se você jogou o do PlayStation 1, você precisa jogar o 4, porque... Sim. Sério? Nem estraga, spoilers. Nem estraga pra eles. Beleza, não, do caralho. Assim. A gente precisa descolar um PlayStation 3, essa é a verdade. Eu tô com um Dark Souls. Urgente, lá. Cara. Urgente, velho. É descolar um PlayStation 3. A gente rouba de alguém. Interessante, muito interessante. O que mais estamos jogando? Senhor Jorge, o senhor está jogando um joguinho de cartas. Eu estou jogando um joguinho de cartas e ele está me viciando cada vez mais. Eu não sinto que o vício é ruim. E eu acho que esse é o pior tipo de vício, né? Porque você não sente e ele vai te corroindo por dentro. Vai, esse é o pior tipo de vício, aquele que você não vê. Se você não sentisse, não seria um vício. Não seria um vício, exatamente, né? Exatamente. Mas o pior é que, tipo, ele virou meu jogo casual. Eu tô falando do Hearthstone, da Blizzard. Eu tive um péssimo relacionamento com a Blizzard desde, tipo... Desde Diablo. Diablo 2. Eu joguei Diablo 2 muito... E aí, desde então, eu falei, ah, ok, essa empresa não faz nada de novo. Cara. É tipo, eles só repetem a mesma forma, tudo bem, é tudo muito bonito, muito bem executado, mas tá. Aí, um amigo meu falou, ok, eu tô jogando esse bagulho. Pode cara, eu acho que deveria também, porque é legal. Eu sempre fui meio renegado, meus amigos jogavam Magic, eu não tinha dinheiro pra comprar Magic, ou pelo menos não investia dinheiro em Magic. Eu investia dinheiro em livros de D&D, é fato. Mas não em Magic. Não em Magic. Pelo menos o livro de D&D era um só, né? Não sei, era mais fácil, né? Tinha vários. Era mais fácil. E tipo, o vício... Se acabou depois de 3-4 livros, já era. Mas aí eu resolvi jogar. Porque eu sempre quis jogar tipo, um Magic. Eu gosto do conceito do Magic. A ideia de você fazer um xadrez onde cada peça é muito única. E você tem as suas peças. Sim, sim, sim. Você customiza a tua estratégia. Isso é tipo, muito louco. Cada peça adiciona cada vez mais a outra peça, né? Ainda mais quando as peças são monstros e coisas do gênero. Então, são dragões gigantescos, legal, tá ligado? E, tipo, todo o conceito é muito bom, assim. Se você jogou Magic, você vai sentir em casa. Se você nunca jogou, é um negócio interessante. Você tem, tipo, duas pessoas de cada lado. Os jogadores têm tantos pontos de vida e você tem que tirar os pontos de vida do outro usando feitiços e criaturas. Pode crer. As criaturas, tipo, você taca as criaturas na mesa, a partir do momento que você taca as criaturas na mesa, depois de um round elas jogam. E é isso. E aí você, cada um vai montando seu lance pra dar porrada nos bichos, dar porrada no seu adversário. Há uma diferença do Magic, obviamente, que você tinha no Magic Você tem no Magic os decks de tipos de personagens diferentes. No Hearthstone você tem personagens diferentes com habilidades diferentes. Pode e cada personagem crer. Tem uma habilidade. Por exemplo, sei lá, a maga, você gasta duas manas pra dar umzinho de dano, pra tocar uma fireball. Pode crer. Se você quiser. Pode crer. Um xamã, ele gasta duas manas pra botar um totem. O totem pode ser uma carta qualquer de totem que aparece lá e tem uma habilidade que adiciona aos seus bichos. Sim, sim. Então cada bicho tem a sua estratégia diferente. O que isso é bem interessante, legal. Cara. O seu meio de jogo... São 8 personagens diferentes e o teu modo de jogo, de jogar, tipo, tá ali num deles. Se você é um porradeiro que, tipo, dane-se o meu life, eu quero tirar o life do cara muito rápido. Meu lance é remover todas as criaturas do cara e bater nele logo pra acabar a rodada. Você tem personagens pra isso. Se você é daquele cara que gosta de colocar 30 mil bichos e buffar todos os bichos pra eles ficarem super fortes. E aí você ataca de uma vez só e mata o cara de uma vez só. Ou manda ele dar, sei lá, ele dá checkmate porque ele não aguenta mais. Ele olha e fala, ok, eu não tenho carta, você tem 35, né? Aí você vai me matar. Chega. Que, no caso, sou eu gosto de fazer isso. Acumuladores. Eu gosto de acumular. Isso tudo é possível. O jogo é free to play. E até agora eu não gastei um centavo nele. Até quero, porque eu gostei dele e acho que vale. Uhum. Sim, quero dar um dinheirinho pro jogo, mas você tem basicamente um modo de prática que você pratica com o computador em decks normais, contra decks normais ou decks experts, né? Pode crer. E cada um tem uma dificuldade. E você tem um modo de jogar, simplesmente você pega o seu deck que você monta e vai jogar contra a galera, ele bota alguém com o mesmo rank que o seu, mesma habilidade, nível de habilidade, manda ver, você tem níveis, né? E à medida que você vai subindo de nível, ele também vai te dando cartas. E tem o modo arena, que para você jogar no modo arena você tem que ter 150 ourinhos ou R$4,50. É, para ganhar 150 ourinhos é só você fazer uns challenges que eles te dão, tipo, sei lá, ganha duas vezes com o xamã. Vai pode lá, crer, pode joga crer. 4, 5 vezes. Meu tutorial mesmo. Ganhou com o xamã, conseguiu os ourinhos, vai na arena. A arena, ele te dá decks. Tipo, a arena é um lance, você vai jogar e à medida que... Tipo, se você ganhar, você fica. Uhum. Você pode morrer 3 vezes. Depois de morrer 3 vezes, ele acaba esse seu deck. Ele vai te dar várias cartas. Não, você nem precisa ter essas cartas. Ele vai te dando cartas, você vai fazer um deck. E você pode ganhar quantas vezes você quiser. Se você perder 3 vezes, tá fora. Entendi. Assim que acabou, ou a qualquer momento, assim, ou quando acabar os seus 3, você morreu as 3 vezes, ele vai ele dá uma chavinha e tal. Tem todo esse detalhamento Blizzard bonito. Sei, né? sei. E aí você abre lá com a chavinha, ele vai te dar coisas aleatórias. Pode ser um deck... E mais ouro, e mais um deck. Então, tipo, você não precisa comprar deck. Ah, tipo, ele vai te dando. Sim. Se você joga na arena, o que é bem divertido, porque tipo, te testa a tua habilidade de fazer decks, também, de tipo, fazer a tua estratégia de acordo com cartas montar aleatórias. Ali, sim, é. Você pode ganhar ou não, ele vai te dar pelo menos um deck. Então, que tipo, louco, um deck cara. Não, né? Tipo, um packzinho de cartas. Sim, no caso. Sim, um booster. Um booster, isso. E aí você abre um booster e tem 5 cartas. Pode e crer. Aí, tipo, as cartas podem ter de todo tipo. Obviamente que num nível bem mais elevado, você começa a sentir que, tipo, não, a galera tá começando a ter muita carta lendária, uns negócios mais tensos. Então, você sente que talvez seja a hora de você gastar alguma graninha numa carta específica. Você pode forjar cartas. Caralho. Você tem, tipo, cartas mais especiais te dão mais de acho que é Sparkling Dust, que eles falam. É um pozinho mágico. E aí você gasta bastante pozinho mágico para fazer uma carta tensa ou menos para fazer umas cartas mais comuns. Pode crer. Você pode forjar cartas que você quer. Que então, da hora. Então dá para você super customizar o teu deck. Nossa, e tudo free to play, hein? Caralho, e que louco. E tudo free to play, assim. Eu joguei horas e horas até agora e não gastei nada. Pior que eu tô uma cota para achar uma porra dessa para jogar online. Assim. Meu, cara, vamos jogar isso. A gente sim, total, sempre, cara. A gente sempre enrola para jogar Magic. Total, em casa, cara. Não, e ele virou isso. Meu jogo casual. Tipo, pode crer. Antes de dormir, é um jogo que eu consigo jogar antes de dormir. Tipo, eu gostaria muito de pegar Titanfall, por exemplo, pra jogar. Mas por que eu não pego? Porque, tipo, eu sei que vai ser o meu jogo multiplayer, eu sei que eu vou jogar ele antes de dormir, e aquele frenesi todo, tipo, de ai meu Deus, tem alguém, tipo, lugares fechados, ai meu Deus, tipo, olhar pra todos os lados e tem alguém, pode ter alguém atirando em mim, e aí, tipo, corre, pega o Titan, corre, eu adorei o jogo, mas, cara, é muita coisa pra jogar antes de dormir. Meu cérebro vai, tipo, eu vou demorar uma hora pra dormir. Eu tô jogando Metal Gear antes de dormir, não. Não é recomendável. Pesadelos. É horrível. Não é recomendável, faz tipo, sentido. Não é recomendável, mas ele é um jogo casual pra você jogar, se você quiser entrar e jogar um joguinho. E cada jogo pode durar entre de 10 a no máximo 20, 25 minutos. Porra, louco. Porque cara. Ele tem tempo pra você jogar, pra cada jogada. Ah, entendi. Então chega uma hora que ele fala, tipo, you must hurry up. E aí, tipo, ele bota uma... Ele separa o teu deck do seu adversário com uma cordinha com um pavio gigante e começa a descer o pavio. Tipo, vai. E no final do pavio tem o botãozinho de acabei meu turno. Se você não jogar logo, ele explode o botãozinho de acabei meu turno e acaba o seu turno. E o próximo turno você vai ter menos tempo. Então você tem que acabar logo. Caralho, tipo, que louco. Você é obrigado a jogar, tipo, não é muito, mas você tem tipo um minuto pra jogar. Mas sei, é o suficiente pra você pensar. Interessante. Então é um jogo bem legal, cara. Eu recomendo, sei lá, pra quem quiser um jogo mais casual, um jogo que pareça um jogo mais tabuleiro. Sim. Bem louco. Da hora. Louco. Porra, do caralho, ótima recomendação. Cara. Ótima recomendação. Muito bem, e um outro jogo que a gente está jogando aí, que é um anúncio importante. Sim, importantíssimo e épico, um marco nas nossas vidas. Exatamente, que finalmente eu e o Daniel terminamos o Mass Effect 2 e fomos pro 3. E começamos o 3. Finalmente. Sim. Sim. Sim. E aí o lance é o seguinte. Aquele dia chegou. Chegou, finalmente. E aí o lance é que, antes de tudo, né, a gente baixou todos os DLCs do 2, o que foi muito legal. Porra, pra caralho. Os dois têm o DLC, o Arrival e o Shadow Broker, os dois são muito legais. O Shadow Broker é sinistro. O Shadow Broker é o Daliaren. É o Daliaren. Isso. Puta, esse aí é muito legal. Aliás, é a minazinha japonesa lá também é foda. Ela é muito engraçada. Aquela mina é do caralho, ela é muito engraçada, mano. E ela quer pegar o coisa, né? Ela quer pegar o... Caramba, qual que é o nome dele? Mano, que novela. O negro da sua equipe. O Jacob. Ah, ela quer pegar o Jacob, ela curte o Jacob. Você fala com ela, ela fica falando, Jacob, tem alguém? Mesmo, cara? É engraçado. Que louco, cara. Nossa, esse é Animal Crossing que vocês estão vendo? Animal Crossing, novela. Sim, mas Mass Effect é novela, né? Maria do Bairro no Espaço. A missão dela é uma legal, né? Uma missão meio James Bond. É, né? Totalmente diferente. É muito louco. E ela é uma personagem muito boa, cara. No jogo, assim, mas viveu na nossa equipe até o final ali. Cara. É foda, cara. É, então, foi uma da hora. E a gente terminou com todo mundo vivo. Sim, o final do Mass Effect 2. Sobreviveram todos. Aí começamos o 3, e o 3 ele começa com aquela demo, né? Sim. Que era do Mass Effect. Crianças morrendo, uma merda acontecendo. Tudo fudeu, né? Como fudeu sempre. Fudeu geral, ninguém ouve do Shepard. Ninguém ouve a porra do Shepard. E aí a gente começou, e realmente é isso que acontece no começo do jogo, assim, é tipo, tá todo mundo cagando na sua cara, tá ligado? Ah, foda-se, os Reapers estão te atacando, a gente não vai te ajudar. Não, você quer me ajudar? Você quer o meu exército? Então você vai ter que fazer uma... Faz uns favor pra mim. Faz uns favor aqui pra mim, tá ligado? Pô, cara, vai resolver o cara chama João Pastor, acredita nele, velho. Porra, ele é foda, o salvador, cara tá falando. E não precisa nem ir no nome e tal. Faz dois jogos que esse filho da puta tá falando. Que ele tá salvando a galáxia e avisando a galera, mano, os caras tão vindo, vai fuder, já era. Tipo, meu, a porra de um Reaper atacou. A porra do centro da galáxia. É verdade, cara. E todo mundo viu o negócio lá. E os caras, não acredito em você. Não, isso foi um caso isolado. Vai, sua de mãe repente, é um caso isolado. Caiu o universo no planeta Terra, todo mundo viu. Gente, crianças, aquela uma criança morreu. É, exatamente. Aquela criança. Não, ninguém é tão denso, cara. Ninguém é tão denso. Não é possível, cara. Ainda mais um conselho intergaláctico. Não é possível, cara. Não é possível, a galera é muito burra. Tipo, o pré-requisito pra você ser do conselho é ser um puta de um mala, tá exatamente, ligado? Exatamente, cara. Descrente do caralho, tá ligado? Aí, enfim, aí agora a gente tá nesse fat quest de merda aí, de tipo, vai lá resolver a treta nesse planeta, resolve a treta naquele outro planeta. Nossa, o foda é que nos primeiros 30, 20 minutos, 20, 30 minutos de jogo, eles botaram você com os dois personagens mais imbecis da série inteira, cara. São dois bolanders, né? Nossa, porque a gente resolveu salvar o Kaden. Nossa. E aí você já tem o maior trapézio da Láctea. Kaden já é tipo figurante do Grease ali, tá ligado? Exatamente. Tipo... Ah, vocês têm um maluquinho, caralho, qual é o nome dele? James, o cara que tem esse daí, esse cara do 3. Então, mas o ator que faz ele, eu esqueci o nome. Ah, tem um ator famoso que faz ele? É um ator famoso de teen novel. Não assim, é o... De filmes meio teen. Ah, eu acho que eu sei de quem você tá falando. É caralho, aquele cara... eu esqueci o nome dele. Puta, nem tô ligado. Eu acho que eu sei, eu tô com a cara dele na minha gravada na minha mente. Que merda. Eu sei quem que é. Se a Cláudia estivesse aqui, ela saberia responder. Ah, a gente depois lembra. Depois a gente pergunta pra ela. Mas enfim, ela o James lá, ele é o maior trapézio daquele lado da Via Láctea. Daquele lado da Via Láctea, que tipo, ele é gigante, ele só fala umas bostas. Ele é um tá bosta, ligado? Ele tem um tribal estranho no pescoço. É muito estranho, cara. E... Freddie Prinze Jr. É ele! É o Freddie Prinze Jr. Eles economizaram grana no Seth Green, na mina do que faz a ID, pra pegar o bancar Seth. O Michael Douglas e o Freddie Prinze Jr. O Michael Douglas. Ai, Michael Douglas. Martin é Sheen, foda. Michael Douglas. É muito mais engraçado ser o Michael Douglas do que Martin Sheen. É que Michael Douglas é muito mais sonoro do que Martin Sheen, com Freddie Prinze Jr. Nem cara. Fudendo que ele tá nesse. Cara, ele tá de cabelo branco, velho. Nossa, ele tá de cabelo branco. Caralho, velho. Freddie Prinze Jr. Ele teve uma série, Freddy, lembra? É verdade, cara. Cara, a gente tem que pensar que o Freddie Prinze Jr. é um homem da meia idade agora, tá ligado? Não, pois agora, é. Parece que é a fita, cara. As meninas adolescentes não piram mais nele, tá ligado? Tá mais velho que o Charlie Sheen. Tem isso, cara. Caceta, que tenso. É, tipo, ali, né? Os dois estão concorrendo ali. É, bom. Mas veja enfim, bem, né? Tá então, até agora essas foram as nossas impressões do Mass Effect 3. A gente tá começando. Mas realmente, tipo, vai lá resolver umas tretas. Aí eles mudaram toda a nave, tá ligado? Mexeram na nave. Espalharam seus modelos. Espalharam, tipo, tiraram todos os modelos que você tinha lá no seu quarto, organizadinho, sim, penduradinho. Que era bonitinho. Eles espalharam pela porra da nave inteira. Tipo, por nenhum motivo em particular, tá ligado? Você tem que catar tá jogada na nave afora. Tipo, por que que eles estão obrigando a gente a pegar aquelas mesas que já tava tudo organizadinho no quarto? Tem certeza que não é Animal Crossing? Juro pra você que não é, cara. Juro pra você que não é, cara. Vocês arrumaram o meu quarto. Exatamente, cara. Sai da minha vida, cara. Minhas coisas vêm me sumindo. Exatamente. E aí você agora, você tem uma sala de guerra, onde você bota um negócio pra guerrear. É, enfim, é isso e aí, e fora, né? Que transformaram o nosso personagem num cara bonzinho de novo. A gente passou dois jogos tentando fazer ele o cara mais cuzão do universo. Da galáxia, tá ligado? E daí voltou no 3 e eles fizeram ele bonzinho. Pois é. Eu estou triste com isso. Resetaram todo o nosso nível de... Nossa magnitude. Exato. É, nosso nível de nossa barra de filha da putice voltou pro zero. Exatamente. Ali, dois tá jogos vai investindo vai ser um longo nisso. Caminho agora virar um cara... O cara mais cuzão do universo cara, de novo, tá ligado? Você ganhou achievement. Filha da... Filha da puta, ponto de exclamação, ponto de exclamação, ponto de exclamação. Exatamente. É, muito bem, esses são os jogos que estamos jogando esta semana. Vamos continuar falando de Mass Effect. A gente precisa fazer a porra dos vídeos. Sim, pra galera acompanhar de perto. De perto, porque é que a gente fala umas merda muito mais escrotas. Sim, cara. A gente tá jogando. E, enfim, vamos para a parte saborosa, crocante. Crocante, deliciosa, cremosa. Exatamente, deste podcast. Metal Gear. Metal Gear. Metal Gear. Metal Gear. Metal Gear. Voltamos aqui com muito Metal Gear, bombas atômicas, Metal Gear. Dramas japoneses. Metal Gear. Master, what are you doing here? E nós estamos aqui agora para falar de perguntas. Perguntas. E comentários. Crocância. E quem vai ler vai ser Daniel. Ah, eu, né? Porque você que vai ler. Lê essas perguntas aí, rapaz. É uma coisa que eu gosto de fazer, ler coisas. Você adora ler coisas. Eu amo ler coisas. Enfim, a primeira pergunta é do nosso amigo Rafael Ortega. E Olá, a pergunta é... Ortega. Cara, cadê o avião? Então, a gente falou, cara. O primeiro-ministro malaio nos indicou. Ele decretou que o avião caiu. Não, eu digo mais, ele decretou que ele tá pouco se fudendo. Ele decretou que para de chorar aí, entendeu? É isso que ele falou. Não tá nem mas aí. Que eu acho muito certo. Oi? Porque, tipo... Se eu mandasse num país de onde saiu um avião e pela primeira alguém pode... Pela primeira vez na história, alguém pode falar, tipo, é Lost. É Lost mesmo, eu cara. Eu falo, nem fudeu que o primeiro avião do Lost saiu do meu país. Não saiu. Não saiu. E vocês calem a boca que Lost não saiu do meu país. Exatamente, tem que ser assim, cara. Sim. Tem que ser assim, faz sentido, cara. Lost mudou a perspectiva de absolutamente sim, tudo. Cara, todos os acidentes aéreos daqui pra frente sim, é tipo. É Lost, tá ligado? Lost. Mas isso foi muito legal, porque, tipo, não, sumiu. Ninguém sabe onde tá. E ninguém achou nenhum pedaço. Pam, e daí alguém falou. Pam. E eu consigo ligar pros celulares das pessoas. É, quê? Não. Com certeza eles estão com o Ben. Foda. Ah, caralho. Bem, muito bem. Bom, a próxima pergunta é do Renan Leite. E ele pergunta a seguinte pergunta. O que os amigos acharam dessa nova do Sonic Zelda crossover? É. Como constatado pelo Dogão, os jogos do Sonic são fanfics furry desde 2006. Os amigos concordam? É meio furry mesmo. É, eu concordo e Sonic Zelda crossover, what the fuck? Você não soube disso aí, cara? Não, cara. Mano, aconteceu isso agora há pouco, cara. É tem um DLC do Sonic Lost World pro Wii U. Sim. Que tem uma fase com referências ao mundo dos Zelda. Ah, tá. Pensei que era o Sonic e o Link no mesmo lugar. Assim. Não, o Sonic tá. Com roupinha e chapéuzinho. Putz. É. Tipo, cara, eu acho engraçado eles passaram o começo dos anos 90 inteiro tretando entre si, daí já que Nintendo ganhou, a Nintendo tá fazendo o máximo possível pra humilhar o Sonic diante de todo mundo, tá ligado? Exatamente. Vai esfregar o Sonic. Tipo, olha como a gente é bom, seu corpo. Vai esfregar no saco da Nintendo. Anda na minha casa, seu otário. Cadê seu Deus agora? Cadê seu gato gigante agora, seu cara? Cara, isso é humilhação em praça pública, cara. Isso é humilhação em praça pública. É isso que tá acontecendo, não se engane. Cena, cara. Eu gosto de Sonic, cara. Eu também, cara. Eu pirava em Sonic pra porra quando eu era moleque. Eu ainda gosto de algum Sonic 3D. É que o foda é que eles assassinaram depois de um monte de jogo. Tipo, Sonic com uma espada, Sonic lobisomem. Então, saca, eu gostaria que todo mundo ignorasse todo o espaço entre o último Sonic legal de 16-bit, assim, e o Sonic Generations. Vamos fazer isso? Vamos seria ideal. Os Generations é legal. E, tipo, os antigos eram legais. Tipo, ignore o resto. É, né? Ignore, esquece. Ignore o Sonic e o Mario nas Olimpíadas. Tá só não ignorem Sonic ou Six, porque aquilo é poesia, cara. Eu não joguei. Aquele jogo da Glitches que... Caralho. É um jogo de 2006 que é só Sonic. Caralho. E é tipo... Cara, tem glitches que o mundo nunca, jamais vai entender. Jamais que vai entender. Loucura, lindo. Velho. Sabe animal. Jogos glitches, assim? Sim, sim. É um jogo do Sonic com cenários abertos gigantescos que você não... Tipo, você fala, mano, que porra eu tenho que fazer? Sei lá, é um cenário aberto gigantesco. Só anda aí, rápido. Que doideira, cara. Então, isso que assim. É foda do Sonic. Porque, tipo, se passa um trailer do Sonic hoje, você fala, tipo, mas o Sonic nem corre, ele, tipo, vira um lobisomem e pega a espada. Tipo, não, o Sonic tem que correr. Tipo, você jogar o primeiro Sonic, ele corre, tipo, de vez em quando. Ele corre, ele para. Ele corre, ele para. Ele tá, tipo, batendo em parede. Você quer correr, mas sim. O mapa não foi feito pra isso. O conceito do Sonic não é uma coisa tão inteligente assim. É difícil você conseguir executar um jogo, cara, que você corre tão rápido... E, tipo, não consegue fazer as coisas. Tipo, não consegue. Você tem que ter reflexos muito ridículos. É, cara, eu vou te falar um negócio, cara. Um jogo que eles executaram isso muito bem é Sonic Adventures, cara. Total. Cara, esse jogo, ele corre que nem ele deveria correr, velho. Sim. Ele corre pra caralho. Sabe um jogo que eles não executaram isso bem? Sonic Racing. Porque se o Sonic corre, por que ele tá dentro do carro? Isso é verdade, Sonic, né, cara? O Sonic All-Stars Racing, cara... Nem, eu gostei desse jogo, tá eu gostei desse carro, jogo. Porque se ele estiver a pé, é mancada, então ele tem que estar no carro. Aí, ó, boa, cara. Cara, é óbvio que ele tá dentro do carro. É pra ser justo, cara. Queria sacanear a galera, velho. Cara, é verdade. Boa, boa resposta. Porra. Boa. Você... matou. Você sobre-energiou ele agora, cara. Tá agora, tipo... Alguém tem uma explicação aí, graças a Deus. Amanhã vai sair uma nota oficial da SEGA. Tipo, agradecendo o Jorge, valeu pela explicação. Tá escrito: o Sonic tá no carro porque eu quis. Tipo assim, eu quero Sonic que vai estar onde eu estiver. Mas peraí, todo mundo chega com um carro estiloso e fala: eu tenho um carro assim. Eu tenho um carro assado. Aí, tipo, o Sonic, eu vou correr a pé, velho. Chupa seus trouxas. Tem que arranjar um carrinho aí. Não tem essa. Mancada, ele pode virar avião e avião. Agora a gente deixa ele virar avião e jato, tudo bem? Beleza. Tipo, então, de boa. Ok, chega de Sonic. Depois dessa longa conversa de Sonic, seguimos pra próxima. Valeu fazendo fanfic de Sonic. Tá que tá no bang aí, velho. Enfim, a próxima aqui é do Bruno Machado Pacheco. Pera, o Kung Fu do Sonic. Opa. O Kung Fu do Sonic não é tão bom quanto o meu. A pergunta de Bruno Machado Pacheco é: quando vocês vão colar aqui nas praias de Floripa? Pô. Porra, chama quando aí. Quando fomos convidados, cara. Chama aí que a gente vai. Floripa tá caro, filho. Floripa tá caro, mano. É foda. Tá caro pra caramba. Mas algum dia, quem sabe? Quem sabe, quem Outro sabe. Outro dia, talvez. Enfim, agora Diego Domingues, ele pergunta: dei uma caminhada no shopping e vi que os jogos de PS4 e Xbox One estão custando módicos 250 conto. Pois é, e nessa mano. Semana foi barato. Anunciado o FIFA World Cup 2014. Quem que tá fazendo essa pergunta? Diego Domingues. Diego Domingues de Orleans e Bragança, tipo, assim, módicos 250. Módicos que não é, né, cara? Tá barato, gente. Depois que eu descobri que os japoneses pagam 190 reais... Vamos terminar a pergunta, velho. Vamos terminar a pergunta. A gente entra numa mais uma discussão milenária aqui. Enfim, daí ele falou que o FIFA tá nesse mesmo preço e ele tá exigindo a gente uma explicação pra isso. Qual é a explicação disso? Cara, a explicação oficial da EA lá é que, tipo, não, porque tem. Agrega valor ao camarote, etc, etc e tal. E aí, tipo, essa foi a explicação oficial deles. Então, cara, a real é o seguinte: existe um acordo que os caras falaram, mano, vamos ganhar dinheiro dessa porra aí, cara. A questão é, tem gente que paga. Cartel do Exato. E tem isso. Então você lança isso. Esse preço depois de 6 meses, você diminui. Isso é uma tecla que eu bato nessa mesma tecla desde o começo, lá do que eu entrei no Kotaku, que, mano... Videogame é um negócio elitista pra caralho, cara. É só pra E a grande real é que você não pode fazer muitas perguntas, senão você vai tomar tiro, cara. Esses caras são uma máfia. Exato. Exatamente. Não faço muito. Os japoneses pagam, tipo, 180, 190 reais, o equivalente a isso, tipo, por um jogo novo. É caro lá também. É caro pra porra. Ricos, mas é caro. Sim. Anyway. É caro, mano. É caro. É, a ideia é que isso seja caro mesmo, assim. É um hobby caro. E assim, os Estados Unidos... pelo visto, vai seguir esse mesmo curso de, tipo, vai aumentar com o tempo e tudo mais. Eles falam que não, tal, mas vai aumentar, vocês vão ver. Bom, a próxima pergunta é do Marcos Batistucci. Sim. E... obrigado por concordar. É dele mesmo. Se vocês tivessem... Estou vendo. Se vocês tivessem um Phoenix Down, com o artista morto, vocês reviveriam. Michael, sem dúvida. Sério? Sim, artista morto? É. Michael, mano. Michael. Michael. Eu não sei, na verdade. Michael ou Jackson? Michael morreu. Quem morreu? Ah, uma galera morreu aí, velho. Deixa eu pensar. Você propôs um rolê tenso. Ah. O Fred Mercury é uma boa, cara. Fred Mercury é uma boca. Ele não devia ter morrido. Ele ia estar fazendo umas coisas doidonas. Ele tá sendo... Ou ele ou o Kurt Cobain mesmo, porque eu gostaria de saber o que o Kurt Cobain ia fazer depois. Fato, isso é verdade. Ele tava começando a melhorar, assim. Tipo, eu não sou um grande fã de Nirvana, mas ele tava realmente começando a ver Ele tava fazendo os negócios experimental loucão. Ele tava vendo uns bagulhos diferentes. É verdade, ele tava ficando bom, assim. Eu queria ver se ele ia, de repente ele podia se tornar o Bowie, próximo Bowie. Vai saber. Ele começou a usar umas maquiagens, pá. Eu acho que ele tem dor de barriga suficiente pra falar, acho que eu vou morrer, não tinha outro destino senão morrer de novo. Mas o Fred Mercury realmente. Não, lógico que você pode falar, acho que quem tinha AIDS não teria outro destino, mas... Por aí vai. Acho que o Fred Mercury ia ser mais da hora. Eu acho que o Fred Mercury, até agora, nunca vi ninguém que cante a letra U melhor que ele, cara. Sim, cara. Em específico, cara. E ele consegue harmonizar isso com outras vozes de uma maneira tão épica, velho. Impressionante, cara. A letra U, sendo tipo que a letra U é o ápice da música dele. Como você faz a letra U se é o ápice? O cara transforma uma letra no ápice, cara. Muito bom. Sim. Se o Fred Mercury era uma letra fechada, cara. É difícil você gritar ela. Sim, cara. Nenhum metaleiro tem as manhãs. Fato. Fred Mercury era um ótimo ser humano, cara. Ele é. Eu reviveria Tupac também, cara. O Tupac! Sim, cara. Boa ideia, velho. Ele é uma boa ideia. O Tupac é revivível, cara. O Big? Eu com certeza. Eu não reviveria o Big. Não, cara. Tá bom. Ele ia morrer dois dias depois de atacar o Tupac. Cara, se não era de tiro, era de bacon, tá ligado? Exatamente. Exatamente. O Tupac. De um jeito ou de outro, cara. O Tupac, nossa, eu queria ver o que Tupac. Imagina o que o Tupac tá fazendo hoje em dia, cara. Nossa, ia ser louco. Ou talvez. Ele era amigo do Kanye West, sabe? Era a pior pessoa do mundo. Nossa, imagina. Droga. Isso ia ser uma merda, galera. Tupac todo fashion, com o Kanye West colando nas passarelas. Ia ser tenso. Que da hora. Daí a segunda pergunta do Batistucci é: quando que vem mais Mix Rebel? Estávamos conversando sobre isso hoje. Definimos, inclusive, o tema hoje. Mas a gente não vai contar pra ninguém. Não vamos contar pra ninguém. Porque foda-se vocês. Mas mentira. Mas vai ser muito louco e é baseado em coisas. Em requests. Como é que é? Pedidos. Pedidos. Nossa. Pedidos. Pediram aí coisas japonesas, vamos entregar coisas japonesas e vamos botar coisas japonesas. Vai ser louco. Louco. Próxima pergunta do Felipe Nuk. Não é bem uma pergunta, pelo que ele diz logo na primeira frase, e sim um fato. Opa, manda aí esse fato. Vamos ler esse fato. Joga esse fato na nossa cara. Vamos nos banhar em fatos. Vamos lá. Na escola que estudei no interior, existia uma divisão de grupos no momento da merenda da sexta-feira, onde era servido arroz e carne com batata. Certo. Existia um tráfico de sazon, onde houve grandes discussões sobre qual o melhor sazon para se misturar na merenda. Olha, existia o grupo do sazon verde para saladas e o grupo do sazon vermelho para carnes. E, tipo, tinha umas rixas dos que curtiam o verde e o vermelho. Ao ponto da escola proibir os alunos de levar os temperos, cara. Caralho, velho. Tinha até um mano que ficava na quadra da escola com a touca do uniforme vendendo sazon pra galera. Era tipo, mano... Era uma sociedade paralela. Cara, era briga de gangue, era velho. Era briga de gangue era baseado no sazon. Era o melhor filme que ninguém fez. Velho, era tipo a cena do rap dos anos 90, tudo de novo, tá ligado? Então, é tipo um episódio só baseados tipo, em temperos, assim. Tá ligado? Baseado em tempero. Felipe Nuke, me diz depois se alguém tomou tiro nessa brincadeira, cara. É, porque, cara. Velho, isso me parece sério. Queremos saber tudo sobre tudo, cara. Escreva uma... fala que o ser humano, ele tem essa coisa inerente a ele, tipo, do conflito. Não adianta. Você pode, cara, qualquer coisa leva ao conflito na humanidade. Não importa o que você grupos faz. De macacos, né, cara? Sim, tipo, cara. Ficam putos. Era uma planet de novo, cara. É exatamente isso. Eles ficam chacoalhando os saquinhos de sazon. Esses dois seres humanos, eles vão se separar por algum motivo. Sim, cara, e eu fico pensando, cara, será que, tipo, eles vestiam cores de acordo com o sazon de preferência? É, porque aí vira um negócio meio creepy. Meio gangues da Califórnia ali, tá ligado? Tipo, veste verdade. Verde, vai andar no meu território só se tivesse de verde. Caralho. Metade da classe é tipo do vermelho. Assim. É tipo comando vermelho e terceiro comando. Terceiro comando, mano. Tem isso aí. Terceiro comando. Cara, pior que são as mesmas cores, cara. São as mesmas cores, inclusive. Esse pai, isso daí era financiado pela Guerra do Morro, hein, mano? Cara, essa história que você acabou de contar pra gente, Felipe Nuke, é tensa. É tenso, cara. Tenso. Eu acho que devia escrever um livro. Eu acho que deveria escrever um... Seria o Harry Potter da merenda. O Harry Potter gangsta da merenda, tá ligado? 7 livros você conta a ascensão e queda do Império do Sazon. Muito vermelho bom. Ou verde? Vermelho ou verde. Muito bom, muito bom. Maravilhosa essa história, cara. Pra que casa você vai? Eu tô chorando eu aqui. Eu vou botar esse boné de abarreta em você e ele vai dizer se você vai pra casa do Sazon vermelho ou do Sazon verde. Cara, por favor, maluco. Isso precisa ser escrito, cara. Detalhe isso pra gente com mais detalhes. Por favor, que isso favor. É do caralho. Muito louco. Eu toparei o sazão vermelho, cara, porque sazão de salada... É, eu acho que eu vou de cara. Né? A gente vai entrar numa treta aqui, tá ligado? Enfim, continuando antes que a gente comece a brigar e trocar tiros. Paulo Kunzes pergunta... Desculpa, cara. Paulo o quê? Quê? Paulo o quê? Eu tentei no rir. Nossa, foi tipo, como se você estivesse falando do Sazon ainda, assim. É, Paulo Kunze de quem gosta de Sazon vermelho. Tipo, eu tentei no rir, mas aí o Rani riu, aí fudeu, cara. Desculpa, velho. Desculpa, mas seu nome... Não, peça desculpa. Peça desculpa, Paulo Kunze. Seu nome sonoro, velho. Desculpa, Paulinho. Oi, mal aí, Paulo Kunze, a gente tem uma mente perturbada. É. Ele, na verdade, não pergunta, ele está exigindo da gente. Citem bandas, artistas overrated na opinião de vocês. Eu tenho muita opinião em relação a isso, pode me dar pedradas, cara. É, tipo, Falam vocês primeiro, daí eu penso. Eu quero, tipo, um rolê pra me inspirar. Um fist fight, assim. Então, beleza, cara, eu vou sair do armário nessa brincadeira. Eu acho Rolling Stones overrated pra caralho. Obrigado, cara. Eu acho eles um saco. E a gente compara com Beatles, eu falo, mano. Nossa, sério? Não. Eu acho um porre, velho. Eu acho uma puta banda chata, os caras não lançam nada de relevante já faz 20 anos. É mala pra caralho. Eu acho que errou. A diferença é que eles têm 80 normal. Anos fazendo pois é, cara. Eu acho que as pessoas deveriam parar de dar dinheiro pra eles. Não, é legal, mas assim, não tem. Não é tão mais legal assim que, sei lá, The Who ou Led Zeppelin. Sim, lá. Cara. Eu acho mala. Eu acho mala pra caralho, e essa é a minha opinião, e foda-se as suas pedradas. E eu vou começar. Ele está pronto. Eu vou começar a andar com colete a própria. A força da sua inveja é o combustível do... É o meu Ibope. É o combustível do seu sucesso, né, cara? Essas fitas aí, tá ligado? Essas coisas. Enfim, agora continuem. Com as pedras que vocês jogam, construirei meu castelo. Olá. Cheguei lá. Então joguem boas que encaixam. Joguem umas em quadradinhos bonitinhas. Joguem tijolos. Joga, aproveita e joga massa corrida. Joga um saco de cimento, tá ligado? Daí eu já resolvo. Um arroz e um sazão vermelho. E sazão vermelho porque verde é pra trouxas. Fudeu, começou. Fudeu. Ninguém perguntou de que gangue era o moleque do sazão, né? Não. É verdade, Hugo. Responda também de que lado cuidado que você vai era. Tomar do Sr. Knuckles aí. É verdade. Sr. Knuckles. Esse cara vai parar de ouvir a gente, velho. Bom, enfim, agora falam vocês porque eu tô me sentindo... É, mais coisas overrated. Vai, o que vocês acham overrated? Eu totalmente concordo. Eu acho que não é nem que eu concordo. Eu acho muito bom, mas quando você fala, tipo, eles comparam aos Beatles. Não. Acho que não. Daí, não. Realmente, não dá pra discordar não dessa colocação. É overrated pra porra, tá ligado? E você, Falcão, o que você acha overrated? Cara, eu não sei, tem muitas coisas. Não tenha medo, cara. Não tenha medo. Que overrated. Puta, tem muita coisa que é overrated. Cara, eu odeio o YouTube, mas é muito fácil odiar o YouTube. É muito fácil falar bosta do YouTube. É muito fácil, mas essa é uma que eu não entendo. Porque os Rolling Stones eu entendo, sabe? Tipo, naquele momento na história e até hoje as músicas são muito legais. E pagando de mal até hoje. Então, mas eu até entendo, YouTube, mas YouTube não rola. É incompreensível, cara. O universo que eu coloco e falo, nossa, realmente. Não, YouTube do caralho, tá ligado? É, exatamente. Agora eu entendi por que as pessoas gostam. Cara, e outra não, coisa que pode... uma banda que tinha potencial no primeiro ano. É? No primeiro ano, segundo ano. Nos primeiros dois meses ali, tá ligado? É uma banda que tinha potencial, mas aí, mano, é o Bono. Né? É o Bono, né, cara? Acho que não dá pra falar. Eu acho que o melhor comentário que você tem a falar sobre o U2 é aquele episódio do South Park. Sim, cara. Eles fizeram a última crítica do U2 possível, é isso, cara. Tudo que você precisa saber sobre o Bono é... Não, tá pensando bem, eu lembro daquele documentário com o Jimmy Page, o Jack White e o The Edge do lado. É legal esse daí, é verdade. Tipo, o The Edge é tipo, ele tentando pegar... É, incrível. O The Edge, ele tipo, fica tentando pegar o negócio. Tipo, eu lembro, o Jimmy Page tocando o riff de Kashmir. Pode crer. E aí ele toca e o Jack White tá olhando e o The Edge tá olhando também. O cada um com sua guitarrinha na mão. O Jack White pega em duas, três passadas e começa a tocar junto. O The Edge passa o bagulho inteiro e não pega. Então, cara, esquece que eu falei de potencial. Essa porra nunca... É que o cara se preocupa mais em botar uma porra num apelido legal pra ele do que tocar guitarra, tá ligado? The Edge, olha essa beirada, velho. Não, e pior que é um atrás do outro, tá ligado? Tipo, o vocalista decide se chamar de Boa Voz e o outro que tá aí se chama A Beirada. A Beirada, vai se fuder. E o tio é uma bosta, cara. E o porra do nome da banda... E o porra do nome da banda é Você Também. É Você Também. Vai se fuder. Vai se fuder. Minha bola esquerda também, filho da puta. Eu achei muito bom essa tradução toda. Tipo a banda do Lost, né? Tipo a banda do Lost. Super, não tinha pensado. É, a banda do Lost, cara. É verdade, cara. Igualzinho, velho. E o último aqui, eu acho que Metallica atual é muito overrated também. Nossa, mas Metallica atual é tipo, existe um praise pra Metallica atual? Eu acho que existe, cara. É, não sei, cara. Eu não sabia. Eu não, mas existe Metallica nos últimos 10, 15 anos, assim, porque, tá ligado? Uau, eu vou te dizer uma coisa. É, eu moro, tipo, perto, próximo ao estádio Morumbi, Shopping Butantã ali. Pode crer. É, teve show do Metallica no domingo. É, não, tem isso de dizer, né? Eu não sabia disso. Eu também não, eu fui descobrir depois, cara. Eu moro do lado, cara, daquela porra, eu não sabia, velho. É, caralho, velho. Agora? Esse agora, domingo? E é um show, tipo, uma turnê Metallica by Request. Era, tipo, a galera escolhia as músicas. Quem tá requestando aí? Exatamente, quem pediu? Quem pediu? Metallica by Request. By Request, eu quero que vocês se aposentem. Exato. Mas please, tipo, retire. A galera escolhia as músicas. Meu, o que é engraçado. Tipo, cara, preciso de dinheiro, ponto. Isso é muito idiota também, né? Ah, eu vou botar aqui o público pra escolher as minhas músicas. Mano, vão ser as músicas que vocês sempre tocaram em todos os shows, tá ligado? Não vai mudar o set list, tá ligado? Colocar o best-off pra tocar. É, porque os caras estão esperando que alguém vai pedir, ah, toca o CD novo, tá ligado? Vai acabar o request, ou seja, tudo antes de 2000. Toca aquela que vocês não lançaram. Metallica das antigas. Aquela é da hora. Aquela é boa. Toca Death Magnetic inteiro. Não, e tu custava 350 pau, a entrada fuder, normal, véio. 600 paus a VIP, cara. Vai se fuder. Queria requestar um tijolo na cabeça do Laros, mas enfim, isso é outro assunto. Pelo amor de outro Deus. Assunto. Então, vamos seguir adiante. Vamos lá. Renan Luna pergunta, ele na verdade comenta e então pergunta, em 2015 vou comprar o meu PS4, mas não por meios oficiais. Na opinião de vocês, se eu comprar no mercado cinza, eu estou prejudicando o mercado? Então, são várias perspectivas aí. É, por que você tá planejando a sua vida pra 2015? Vamos começar lá. Você vai lembrar da resposta no ano que vem? Talvez, cara. Talvez ele escreva uma cartinha, bote debaixo do travesseiro e daí ele fala, só vou abrir em 2015. Ele põe um mural de visualizações dele pra atrair coisas boas. Né? Tipo, ele acorda e olha assim aquilo todo que dia. Que eu vou comprar. Então, acho que está respondido. Essa resposta. Onde é o mercado cinza? Sei, cara. Quando eu era criança, eu podia jurar que o mercado negro era um lugar, cara. Você colava e comprava umas fita torta, tá ligado? É, tipo, ninguém jogou uma bomba lá, sabe? Tipo, cola lá e prende os caras. É legal, é? Da escola. Mas no meu imaginário infantil, eu podia jurar que era tipo dentro de uma caverna, tá ligado? Tipo, a galera colava e daí tinha umas mesas com armas, tá ligado? E drogas, tá ligado? Ou seja, gritam, né? Você compra videogame do lado tem crack, tem armas, drogas e videogames, tipo, o lugar mais legal de todos os tempos, tá ligado? Porra. Não, mas na verdade... Me indique o caminho para o mercado negro, tá ligado? É, tipo, eu acho que o melhor é assim, se você tem dinheiro pra gastar no mercado que é não ilegal, então gaste. É isso. Essa eu tô tem bom. Se você tem armas, assim, drogas e uma placa. Né, que agora, tem, não use videogames. PS4 logo mais. PS4 logo mais. É assim, forte. Se você tem dinheiro pra comprar o PlayStation 4, que não por 4 mil reais, mas por uma quantia um pouco mais. Cara, baixa, contanto que seja legal, se você esteja fazendo algo legalmente, tá 10. É, isso que eu ia fazer uma piadinha. Você falou, tem que ser seja legal. Da hora. Dentro da lei. Contanto que seja legal e dentro da lei. Não, caralho, o PlayStation 4. Então. É assim, eu acho que é isso que vale. Ai, Deus do céu, vocês me matam, cara. É legal cobrar 4 mil reais no videogame. Sim, cara, isso deve ser ilegal. É tenso. Mas enfim, Igor Henrique agora pergunta para nós, para os artistas do podcast, ou seja, todos, artistas, porque nós fazemos arte, né? Yeah. Eu acho que ele quer saber os específicos do podcast. Não, eu acho que, tipo, não todo mundo, entendeu? Para a banda e não os caras que estão viajando com ela. Para a banda, não o baixista e o batera, tá ligado? Pro Bono e o The Edge, eu queria perguntar. Tapa de realidade aí na né, galera. Tudo bem, Falcão, você pinta com palavras e eu ainda desenho, não tem problema. Vamos seguir aqui. O que é mais difícil, ter uma boa ideia ou colocá-la em prática? Colocar em prática. Depende da ideia. Cara, isso eu acho que não é... Porque, cara, ideia é você tendo um peido. Você... Ah, nossa! Que ideia maravilhosa. De pessoas, tá, a quantidade de pessoas, sendo quadrinista, que vem me falar... Que, tipo, que tem uma ideia uma fantástica. Semana, ah, eu tenho um roteiro, eu tenho uma ideia. Eu tenho, sei lá, eu pensei nos personagens. Eu pensei em um monte de coisa. Beleza, todo mundo pensa. Pensar, todo mundo pensa. Sim. É, assim como, sei lá, o pessoal... Eu ouço muita gente que trabalha com games. Num estúdio inteiro de games... Todo mundo tem ideias. Lógico. Todo mundo quer fazer um jogo. É foda é fazer mesmo, tá ligado? É. A questão é fazer. Sim, total. É muito complicado. É. Enfim, em suma, essa resposta. Fazer é uma bosta. Fazer uma treta. É divertido. Não, é legal. Mas trabalhoso. Mas pensar é de boa. Fazer é trampo, tá ligado? Pensar é de boa. Pensar é tipo... Pensar é... Meu, é você... Se você não tem ideias legais, você precisa... Tentar se manter um pouquinho mais acordado antes de dormir. Talvez, porque é só isso. É. Você vai ter várias. Ou passar mais tempo cagando no banheiro, tá ligado? Isso, exatamente. Coisas. Mas se a sua ideia foi, tipo, desenhar um porquinho, eu tenho certeza de que é igualmente difícil as duas. Ou seja, nem um pouco. Vai lá e desenha apenas um porquinho. Eu acho que eu vou desenhar um porquinho. E daí você desenha. Pronto, acabou. Tá aí. Foi, tá nenhuma ideia é tão genial que nunca foi feita. Exato. Isso é importante também. Não existe essa coisa assim. Ninguém pensou em fazer um negócio que a gente nunca vai. Nunca. Ó, milhões de dólares! Yes! E eu não tenho resposta. Isso é tipo um Morphont Lost, né, cara? Eu acho que Lost incorpora, tipo, uma gama de conceitos que é aplicável a quase todas as coisas no entretenimento. Tipo, eu acho genial. Eu acho uma das coisas mais geniais do mundo. Tá aí também, é verdade. Concordo. Pô, pra mim é só, tipo, como fazer um roteiro que, tipo... É verdade, eu também que nunca vai deixar muito. Tinha um começo, meio e fim, e aí no meio você liga o foda-se e fala, beleza. Então, mas como fazer um roteiro que vai deixar muita gente brava, tá ligado? Exato. Tipo... Eu tenho certeza que todo mundo tentou fazer Lost depois de Lost e ninguém ganhou $1 trilhão. Ah, mas não dá, né, cara? É que você fazer uma série que tem 30 mil perguntas e nenhuma resposta, só dá pra fazer uma vez, ninguém vai ser pego mais. Sim, cara. Sim, por cara. Isso que é genial. Não galera tem como tá ser overrated se, tipo, o mundo parou pra te assistir. Ah, mas é tão bom. É só isso. Fato. Bom, vamos. Antes que a gente vá. Respostas. Antes que a gente vá fundo demais. Isso, olha o Sazon, olha o Sazon, olha o Sazon. Olha o Sazon. Vou chamar a galera do Sazon Verde. Somos aí pra... pacifistas aqui. É. Nossa, tá de verde hoje, cara. É, se liga. Olha lá, hein, meu. É, esse é azul, hein, cara. Esse é um azul, né? É um azul esverdeado. Você passa no Photoshop. Eu tenho certeza. Quanto tempo você passa no Photoshop? Eu tenho certeza que o Daniel é daltônico. Eu sou, cara. É um azul esverdeado, vai. É um pouco. É um ciano, é um pouquinho com um pouquinho de amarelo. Aí, muito pouco. No amarelo? Muito pouco. Ah, talvez não tenha um pouquinho assim. De leve, né? Bom, enfim, foda-se. Vinícius Cipolotti. Conversa de designer gráfico é uma merda. Vinícius Cipolotti pergunta. Sim. E fazendo minha pergunta da semana passada. Se os bucaneiros fizessem um jogo, como ele seria? Essa é uma pergunta. Tem mais perguntas. Verdade. Como é que seria o nosso jogo? Seria malucão. Seria doido, cara. É, não, cara. Nossa, ainda bem que vocês responderam, porque ele odiaria ficar sem essa resposta. Exatamente, ótima resposta. Mesmo. Lost. Toma essa. Chupa essa, Lindelof. É assim que funciona. Seria o melhor jogo de todos os tempos, cara. Tudo que eu tenho a dizer. A gente sempre pensa em fazer jogos, assim. É. A gente gostaria, acho que como vários aqui, a gente jogou sempre point and click. A gente gostaria de fazer uns point and click malucão. Sim. Eu acho que... Que mais? E uns RPGs. Eu gosto de fazer RPG simples, assim. Eu curto. Sim. Total. Acho que seria assim. É, eu concordo. A gente quer fazer um mod até... A gente precisa... Tá enrolando muito fazer isso, mas a gente vai fazer. Um mod do Shadowrun Returns. Puta merda, eu tô dentro, se vocês precisarem de... Acabamos de formar uma... Caralho, adoro Shadowrun. Acabamos de formar uma aliança agora. Vamos, cara. Quero fazer um mod do Animal Crossing que faz o jogo ficar da hora. Eu sonho em fazer esse mod. Outra coisa que a gente percebeu durante o podcast é a frustração. Que alguém tem um sério problema com o Animal Crossing. Alguém aqui tem um sério problema. Pode ser que tem um problema com o Animal Crossing. E agora, peraí, que ele tem mais uma pergunta aqui. No meio dessa outra pergunta. Ah, é boa. E os piratas têm planos de lançar algum quadrinho mais longo, tipo Mosquito? Sim, eventualmente. Sim, com certeza. É que a gente... Porque... É, assim, o Jorge pode testemunhar isso, cara. Você não tem noção o trampo que é fazer 3 quadrinhos por semana. É uma treta. Tipo, é ridículo fazer tira. É muito escroto, cara. Cara, eu não sei como vocês fazem. Eu já tentei fazer quadrinho na internet, não rola. Eu também não sei, cara, como a gente faz. Cara. A gente já falou com o falou com o Curumbim uma vez. Ele falou, ô, Curumbim, faz umas tiras, tá ali. Mano, você tá louco. É, mas tudo bem, cara. É que, tipo, de maluco. É que o grande mistério pra isso é ligar o foda-se. Então, tipo. Você tem que não ter. Em primeiro lugar, você não pode ter amor próprio. É, você tem que parar de se importar. Tá ligado? Tipo, a partir do momento que você para de se importar, ótimo. As coisas fluem, porque daí você não liga se a tira tá uma bosta ou não, tá ligado? Exatamente. Se a tira tá uma bosta, não, eu preciso lançar, foda, porque, tipo, acima da tira tá uma bosta, você precisa lançar aquela merda. Exato. Então você começa. Os ouvintes estão pulando de alegria agora. Sim, exato. Cara. Você estabelece esse controle. Esse é o nosso nível de qualidade, de controle de qualidade. É tipo, são 4 horas. Estou assinando embaixo. Yes. São 5, 6 horas da manhã, eu preciso acabar essa merda porque a gente vai lançar, tá ligado? Exato. E é assim que a gente funciona. E às vezes a gente acerta, às vezes a gente não acerta, mas a gente gosta de pensar que a maior parte das vezes a gente acerta. Exato. Em suma, qualquer um consegue, se você nunca pensar, e se eu não fizesse isso? É, cara. E daí você pensa em todas as coisas que você faria se você não tivesse fazendo exato, isso. Exato, cara. Tipo, basta você parar e falar assim. É um passo atrás do outro. É uma frasezinha somente, cara, pra começar tudo isso. É só uma frasezinha, tipo, eu me odeio. Eu pensei que fosse aquela do Obama, assim, eu posso. Não, é. Não. Pode ser também, mas acho que eu me odeio funciona melhor, porque daí se você se priva de coisas da vida, tá ligado? É, eu acho que você já começa com expectativas mais baixas. Você não sabe o que é ficar 3 horas, 4 horas da manhã num domingo desenhando uma tira pra segunda-feira, tá ligado? É osso, cara. É verdade. Quando todo mundo enchendo a cara, fala, ah, domingo, tô bom de boa, não relax, tá ligado? Foda-se. Que dia tranquilo, filha. Se pá, você encheu a cara, mas você tá desenhando. Sim, isso aconteceu algumas vezes também. É horrível isso. Enfim, olha só, nosso nome favorito. Yuri Ortin Elst Bileschi. Ele tem duas perguntas. Nosso nome favorito. E ele também vai ter uma vinheta no podcast. Nossa, mesmo, cara? Vai para os caras que a gente precisa gravar a vinheta. Sim, cara. Bom, ele manda duas perguntas também, né? Ele perguntou especificamente para nós que desenha. Nós que desenham. Peça manga. E fazem arte. Ou pintam com palavras, verdade. Ou eu pinto com palavras. Está dentro dessa fogão. Todos os presentes estão. Então todo mundo pode responder aqui. Vocês que desenham e fazem arte, olham para a vida de vocês e pensam: I am living the dream? Porque tem grupos e drogas. Sim, porque eu não estou sentado na minha casa o dia inteiro. Eu vou resumir para vocês. Ermitão, mano. Cara, sim, velho. Eu vou resumir para vocês o que foi, como foi organizar o podcast hoje, tá ligado? A gente organizou. Hoje eu e o Daniel, a gente acordou e falou: puta que pariu, a gente precisa gravar o podcast. Quem que a gente vai chamar? Aí a gente chamou às 2:30 PM, a gente chamou o Jorge e o Raoni ao mesmo tempo, assim. Em 15 minutos eles concordaram de às 4:00 PM. Eles concordaram a qualquer horário, a gente estabeleceu às 4:00 PM, tá ligado? Sim, sim. Vocês estão livres hoje? Tamo sim. Tá de boa. Que horas? Sussa. Chama aí, só ligar que a gente aparece. Tá a minha, o meu parâmetro foi... Ah, não. Pedro, eu vou fazer uma pausinha no trabalho. É isso que ele falou. Eu falei assim, não, eu vou almoçar às 2:30, eu já engato e vai, tá ligado? Isso é o que é mais genial. É tipo, em nenhum momento você perguntou, vocês estão ocupados? Porque se perguntasse, tipo, sim, eu estou. Eu estou, tô fazendo. Você pode escolher. Sim, sim, eu posso. Exatamente. Uma coisa não interfere, não. Exatamente, cara. Então, assim, não existe horário, cara. E não existe sonho. Não existe sonho, cara. Não, mas, o sonho acabou faz muito tempo. Eu não sei como a padaria tá já avisou que não vai sair uma fornada nova. Não, tá mas ligado? Assim, ó, falando sério mesmo. Não, não fala isso. É legal, pra caralho. Não, é. Sim, é, com certeza. Eu sou formado. A gente se fode, mas, cara, é divertido você ver o resultado, né? Eu sou formado em design. Quando eu saí do design, quando eu resolvi finalmente fazer quadrinhos mesmo, eu demorei um ano e meio, 2 anos, ainda trabalhando com outras coisas e fazendo quadrinhos até começar a ganhar um dinheirinho. Pode crer. Demorei 3 anos para começar a ganhar dinheiro de verdade e não precisar fazer outra coisa. Pode crer. Nesse momento em que eu comecei a receber, eu olhei e falei, beleza, é isso. É. Agora tá da hora. Agora porque sim. Porque agora eu tô fazendo o que eu quero. Sim, sim, lógico, cara. Isso é muito vale pra qualquer coisa. Não é só, sim, tipo, é só porque eu faço o que eu gosto. Sim, sim, sim. É fato. Você, e não, e, cara, fazer o que você gosta não quer dizer fazer, tipo, sei lá, fazer a coisa que você mais gosta de fazer na sua vida. Né? Às vezes é fazer uma coisa que você consegue fazer o dia inteiro. Sim, não tem problema nenhum. Isso já é muito bom, tá ligado? Isso já é muito bom. Se você tem algo que você acha gostoso fazer o dia inteiro... Você consegue fazer às 3 horas da manhã de um domingo? Você não chora durante o dia. Exato. Pode não ser a melhor coisa que você faz, que você faça. Você, tipo... Se você conseguir fazer isso e gostar, tipo, o cara já tá muito legal, sim, assim. Você tá ganhando dinheiro com fazer uma coisa que você acha gostosinho. Agora, tem uma coisa que é importante ressaltar. Acho que o Glauber falou isso no episódio lá de pixel art. Que a gente teve muita oportunidade na vida pra estudar tudo que a gente quis estudar. Pra ter pais que estavam lá apoiando e falando, faz os negócios e tudo mais. Então, tipo, isso é outra coisa, entendeu? A gente teve a sorte de ter nascido com várias ajudas, tá ligado? Total. Então a gente pode, de fato, dizer isso. Tipo, siga o seu sonho, porque, mano... Nossos pais nos criaram pra fazer isso, deram tudo possível pra gente, tipo, fazer isso, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, você tem que encontrar a sua própria felicidade. Eu acho que isso que é a parte importante dessa coisa. Encontre algo que você goste de fazer, assim, que seja bacana, que você chegue em casa e você fique bem consigo mesmo, que já vale, tá ligado? Pode não ser nem seu trabalho. Totalmente. Né? Sei lá, encontrar algo que você curte. É, exatamente. Algum bagulho que você gosta de se perder fazendo, cara. Isso é importantíssimo, tá ligado? É, isso é exatamente. Agora, especificamente sobre desenhar, tipo... Eu não sei bem o que você quis perguntar com... Com Living the Dream. Mas você chega num ponto em que você meio que vive o sonho de fazer mais ou menos o que você imaginou, sabe? É. Não fica tão longe assim do que você, tipo... Você imagina um negócio, você consegue, tipo... Sim, ficou... Sabe? É isso que eu esperava que ficasse desse negócio, sabe? Então, se você desenha e... Nossa, isso é uma merda e nunca vai dar certo. Tipo, eventualmente você chega lá... Eu acho que, assim, a parte legal pelo menos pra mim, a parte divertida dessa coisa de tipo... Ah, eu trabalho com coisas diferentes, diferentão, sabe? Assim, é, tipo, colar, ver uns amigos do colégio, assim, de antigamente, assim... E você conversa as pessoas, não, eu estou aqui na minha firma aqui faz 2 anos. Cara, tá, isso é definitivamente gerente, a coisa mais deliciosa de tudo isso. E aí você, como é que tá? Eu falo, mano, eu tô escrevendo sobre videogame, hoje eu tava jogando às 10 horas, eu tive que acordar pra ficar jogando videogame. Cara. Mas como assim, jogando videogame? Mas você ganha dinheiro com isso? Sim, cara. Sim. As pessoas me pagam pra fazer isso, tá ligado? E aí quando eu tenho um tempo, eu vou lá e faço quadrinhos. Exato, cara. Tipo, a minha folga é tão legal quanto... Como assim? Você faz quadrinhos? É, cara, eu faço quadrinhos e jogo videogame. É isso que eu faço. Cara, infelizmente, naquela de gente escrota do colégio é a melhor coisa. Essa é a única parte que é realmente, vale a pena. Isso é delicioso. Tá, então, se vocês têm uma coisa que vocês curtem fazer e todo mundo te encheu o saco pra caralho quando você era moleque... Mas você continua. Então se esforce pra fazer isso muito bem, pra você então achar eles no Facebook e falar, olha o que eu tô fazendo. Isso sempre foi o meu combustível quando eu era moleque. Então, eu enxergo todos os meus professores durante a noite. Exatamente. Eu sonho com eles e eu tô chutando todos. Mano, se os caras falam assim, não, você não vai conseguir, ótimo. É exatamente isso que eu precisava pra justamente eu ter birra aqui e fazer o que fazer eu tenho que fazer. É o lance, você não precisa necessariamente fazer. Nós somos meio que exceções. Totalmente. Assim. É. Tipo, totalmente. Eu não me boto como exemplo pra ninguém. Mas, tipo, se você quer mesmo, cara, se esforça. Porque enche o saco, mas uma hora rola. É um trampo. Tipo, é um trampo, mano, de verdade, cara. Você não... vai, mesmo que você trabalhe com as coisas, você vai... Essa é outra coisa. Mesmo que você tenha ajuda, toda ajuda do mundo, vai ser um trampo pra você fazer. É um trampo desgraçado. Você tem que ser bem teimoso. Porque grande parte do trampo vem de você, tá? Você pode ter toda ajuda do mundo, que nem o Falcão falou, mas você precisa fazer um trampo do caralho. Assim. Exatamente. Você precisa ter isso dentro de você, de você querer fazer. E ao longo do trampo é uma bosta, mas daí quando você chega no final e fala assim... Porra, olha o que eu fiz, tá ligado? Isso vale a pena pra pôr. Mas quando você vê gente curtindo o que você fez também, tá ligado? Entendendo, sacando. Daí isso é muito do caralho, tá ligado? Tem umas satisfações pessoais. Sim, assim, exatamente. A primeira vez que eu recebi o envelopinho com o selinho da Dark Horse do lado, assim, eu falei, cara... Ah, genial. Isso é foda, Isso eu entendo, isso eu entendo. É legal. Esse trabalha demais quando acaba. Exatamente. Mas, ó, digo mais, o senhor Bilesh, que tem uma segunda pergunta pra gente. Opa! Que trabalho... Nossa, chegou 6 horas na primeira. Você vê, né, cara? Perguntou tudo bem na segunda. Ainda tem mais uma... O podcast tá curto. Cara, ainda tem mais umas 6 perguntas, cara. Tô louco, mano. É, pra você ver. E 7 contando com essa segunda do senhor Bilesh, que ele pergunta, que trabalho feito por outra pessoa vocês gostariam de ter feito? Isso pode ser texto, HQ, game, música, etc. Ah, eu tinha lido essa, fiquei pensando um pouquinho a respeito. Eu teria feito One Piece. Cara, é Hellboy, velho. Com certeza. Eu daria todos os anos. Eu daria o dobro de anos que ele deu. Não foi uma boa frase, mas eu daria. Ok. é a melhor coisa que eu já li na minha vida, principalmente pra durar. É tipo quando o Jay-Z fala "There's never been a rapper so good for this long." É exatamente o que ele fez, sabe? Tipo, nunca, tipo, no país do mangá, nunca teve um mangá tão bom por tanto tempo, claro. Eu entendo. O recorde de mangá mais vendido é dele. 5 vezes. Cara, e são as 5 primeiras. E isso é o país do fucking Dragon Ball, tá ligado? É, exatamente. Sim. Sacou? Tipo, exatamente. É insano isso. É verdade. É, pra mim é Hellboy, velho. Hellboy pra mim é um dos ápices do fucking quadrinho, assim. Acho do caralho, tá ligado? Teve Hellboy Day, né? Sim, teve. Sexta-feira. E, tipo, eu acho insano, cara. Puta, quadrinho muito bem feito. E, óbvio, quando desenhado por outros artistas é legal, mas eu prefiro quando é desenhado pelo próprio Milona, porque o traço dele é ridículo, tá ligado? Ele é um dos fucking deuses do filme. Ele é foda. Tipo, ele, Moebius. Sim, cara. Ele e o Taiyo Matsumoto fazem um negócio muito estranho, que eles desenham errado e saem muito certo. É revoltante. É tão errado, mas porque, é tão certo. Eu não posso imitar isso. Tá errado. Mas eu desenho errado também, tá ligado? Por que o meu errado não deu certo? Ele faz umas curvas bizarras no pescoço do cara e funciona. E reparem numa coisa. Você fala, nossa, sem isso ia ser muito ruim. Reparem num bagulho. Ele, tipo, ele já fez uma porrada de Hellboy, uma porrada de quadrinhos. Todos os planos dele são frontais. É um negócio meio técnico, mas todos os planos dele são frontais. Todos. Ele não desenha plano de cima, ele não desenha negros de baixo, ele não desenha splash page com nego, tipo, estouradão, aquela câmera meio doidona. Uou. Sempre plano frontal. É um bagulho, tipo... É quase teatral, né? Assim, caralho, cara. Deixa um negócio meio teatral, meio... Uhum. Tipo, bem mais calmo do que... É uma putação, mas ele fica muito mais calmo, porque você tá vendo... E é organizado. Eu gosto disso, dessa organização. Sabe o que quer dizer, né? Isso. E vem animação, isso tem muito, vem muito de animação. Cara, eu sou perplexo, eu não tinha reparado nisso, cara. Caralho, que louco. É uma coisa doida. Quer dizer que Hellboy podia ser um fantoche. Na verdade, essa é a história por trás do Hellboy. Na verdade, é tudo um teatro de fantoches, tá ligado? Nossa, imagina que louco. Eu queria saber fazer fantoches. Ah, tá bom, vai, serve quadrinhos. Faz desenho, então. Eu gosto muito dessa ideia, cara. Bom, galera, tem mais perguntas. E essa próxima pergunta é pra você, senhor Raoni Marques. Ô, louco. É da Thaís Wheeler. Ela pergunta. Thaís Wheeler. Wheeler. É a do Judá. Sim, sim. Você conhece. Ah, não. Joy Masher. Ela pergunta. Ou melhor, ela pergunta. Ela pergunta mesmo. Gostaria de saber se Raoni Marques ainda faz o melhor brigadeiro de São Paulo e se há planos para novas histórias da baunilha. Sim. Da baunilha? Essa não, mas eu fiz brigadeiro essa semana, fazia tipo 2 anos que eu não fazia e eu ainda sou muito fera. Yeah! Nossa, eu quero ver isso aí, meu. Brigadeiro. Nossa, Raoni Marques, gangsta do brigadeiro. Gangsta do brigadeiro. O brigadeiro Pride. Um plano eterno na minha vida que eu nunca... Que eu nunca faço, assim como muitos outros. O que é baunilha? Explique. Eu tinha um blog que chamava Baunilha. Ele era de histórias bizarras que tinham... Ele era tipo um livro infantil. Eram 30 quadros, eram 30 imagens. Cada uma tinha tipo uma legenda falando. E daí aconteceu isso. Uhum. Pode crer. E daí nessa imagem tinha... E sei lá, tinha tipo... tinha uma história sobre um vampiro pobre, que é uma coisa que não existe. E tinha uma história sobre um koala que vira Yokozuna, ele entra num torneio de sumô. Tinha uma história... Ah, não lembro. Tinham várias histórias. Uhum. E eram todas idiotas. Mas eu sempre penso em... Porque é um formato muito bom, sabe? De, tipo, sim. Eu tenho que criar esse personagem que não faz sentido, colocar ele numa situação que não faz sentido. É ligeiramente engraçado, se você quiser interpretar idiota como... tal, mas, tipo, e daí eu acabo e o final pode ser qualquer um, sabe? Não, isso é bom, né? Justo, muito, é muito, tipo, eu posso fazer o que eu quiser. Daí isso é bom, legal. Cara. Isso é bom. Vou fazer isso. Super liberdade. Super liberdade. Isso ainda existe? Por aí? Sim. Depois eu te mando. Da hora. Bom, então vamos para a próxima pergunta. Elzio Perazini Neto pergunta, galera, alguma coisa a pontuar da GDC? Pô... Vocês viram a GDC? Alguma coisa da GDC? Eu gostaria de ter visto mais palestras, na verdade. É, então. Mas é tipo, hoje em dia tá tudo entrando pro GDC Vault, você tem que pagar pra isso, né? É uma grana. Tipo, uns $480, sei lá, por um ano. É. Então é uma grana. Eu queria até ver porque, tipo, eu tô tentando estudar pra fazer um joguinho e tal, mas. Pode crer. Tá tenso, tipo, não consegui ver nenhuma. É, eu também não consegui ver nada de novo, assim. Mas eu vi o gameplay de Hyper Light. Drifter. Tá animado, puta merda, cara. Que jogo legal, cara. O Baby, velho. Tá baby, foda é tudo mesmo. Que eu tenho a dizer. O Quero Baby. Quero muito jogar essa porra. Verdade. O jogo vai ser do caralho. Mas sair pra onde isso? PC. Inicialmente PC. Eu lembro que tinha alguma coisa triste sobre esse jogo. Eles estão falando com... Chegaram a perguntar com eles de videogame, falaram que eles tinham focado o desenvolvimento pra PC, mas que aí, de repente, eles descobriram que, tipo, não era tão difícil botar nos videogames, porque, tipo, as novos plataformas vieram até eles. Ah, pode crer. Louco. Tipo, acho que o Polygon tem um... gameplayzinho que eles conversam sobre. Pode crer. Pode crer. Do caralho. Seguindo adiante, Jefferson Rodrigues pergunta: por onde anda Flávio Meia Dúzia? Ah, sou Flávio Six. Por onde? Slack. Que fim levou? Ele está num projeto muito interessante que ainda não podemos revelar, mas ele contou pra nós. E ele está num projeto muito bacana que a Max Rebo, inclusive, vai participar futuramente. Sim. E... mas ele... vamos chamar ele aqui pra vir pra cá em breve. Definitivamente. A pergunta número 2 de Jefferson é: o que acharam do Project Morpheus? E acham que esses óculos de RV vão se tornar populares ou vão ser apenas de nicho? Eu usei o Oculus Rift e eu garanto pra você que isso vai ser popular. Eu tenho muito interesse em comprar. Eu garanto pra vocês. Eu acho muito mais do que Motion Control cara, aliado a isso. Isso que eu tô falando. É, assim, é um negócio que é surpreendente. Ele, de verdade, assim, é uma coisa... muito diferente do que você já pode ter visto. Assim, você bota sua mente numa bacia de realidade virtual. Mentes assim, em bacias, foda. Isso é legal. Isso é muito legal. Agora a última pergunta de Anderson Neto. É, calem a boca, vai. Legal, Falcão. Bacias, cérebros. Bacias, legal. Eu tenho uma em casa. Todo mundo sabe o que é. A última pergunta de Anderson Neto, ele quer saber o que a gente achou da nova waifu do Japão. Ela é uma graça ou não é? Crimeia for the win. Pois é, a Crimeia... um pouco tendencioso a pergunta. Tanto quanto, eu diria. Pois é, agora, os japoneses resolveram... É ou não é? Vocês manjam de criancinhas ou não? Tem aquela cara do Mr. Bean de depois, sabe? Respondam pra internet inteira saber. Vocês gostam de menores? Vocês são criminosos desse tipo? Por favor. Respondam abertamente, por favor. Vocês são criminosos? Não, nós não somos. Crimes sexuais? Um podcast sim saudável. Sim ou não? Não, somos apenas bucaneiros, cara. É tudo o que fazemos. Isso, que... pessoas de bem. É gente do bem. A gente do bem. Nós somos piratas que deixam mulheres entrarem no navio. Exatamente. Somos pessoas do bem. De cordial. A gente abre a porta. Cordial e gentil. Não tem coisa de azar, não. Isso foi tipo uma metáfora pra um clube do estupro, assim. Foi muito... não! Não consegui pensar em nada bom depois dessa frase. Nós somos piratas que deixam mulheres entrar no navio. Que coisa horrível, né, cara? Que coisa horrível. Eu tava tentando ser politicamente correto. Eu só pensei em coisas ruins. Tipo, até tentando ser legal, sou escroto, né? Foda, cara. E é nesse clima de puro caos. Crime sexual e caos e nojo. E anarquia. Vamos terminar isso, pelo amor de Deus. A absurdidão é que a gente termina essa sessão que já não tá mais tão crocante assim. Tá meio mofado. Zoou bem. Exato. A gente esqueceu do barulho da tartaruga trepando. Enfim, cara, bloco, pelo amor de Deus. Mas enfim, depois de tanta putaria e escrotidão, voltamos pra finalizar essa piada de mau gosto. Chamada vida. Chamada vida. E agora... tá muito otimista hoje. Tá foda, cara. Tá foda. A gente é um mar de otimismo. É muito louco. Fazer as pessoas se matarem no podcast, cara. Não. Mas tem uma diferença, que a gente tá sendo pessimista, porém a gente tá dando risada. Então as pessoas não vão se matar, tá ligado? Yeah, é legal. Vem uma bosta, yeah! Então, finalizando aqui, temos nossas dicas. E uma da dica muito louca de hoje é o Carol Clash de Animaque, que acontece dia 30 de março, esse domingo. Esse domingo. Isso, entre as 5 e 9 horas, na Casa Samambaia. Que fica lá na Vila Madalena. Isso, que pra quem não sabe, o Carol Clash de Animaque é basicamente uma batalha de MC, só que de dublagem de desenhos animados. É muito louco. É muito louco. Tem isso na gringa também, essa versão brasileira que tá fazendo um brother nosso chamado Bruno Galan, que é um puta ilustrador e por aí vai. Ah, é verdade. E é justamente isso, daí são pessoas que sobem lá pra mostrar suas habilidades como dubladores de desenhos animados. Exatamente. E é uma experiência realmente hilária, fazer você esquecer de todo o pessimismo que a gente jogou nos seus ouvidos durante esse podcast inteiro. Sim. E vocês têm mais alguma dica aí? Você pode só descrever o negócio de novo? Karao Clash de Animaquê é uma batalha de dublagens de desenho animado. É. Porque... Quem aprovou isso? Você deu uma ideia genial. É uma batalha de MC, só que ao invés de fazer rap, eles dublam desenho. Uau, isso vai me dar milhões. É, isso eu já não garanto, mas... É, eu não garanto os milhões, mas pelo menos vamos dar boas risadas. É. Eu acho que a gente tem que subir no palco e fazer uns Snakes, fazer um Metal Gear. E aí, só isso. Metal só Gear isso, tipo... Launches nukes. Quatro caras falando Metal Gear durante 3 horas. Muito bem. Bom, alguém mais aqui tem uma dica? É, você eu acho que Jorge tem uma dica. Eu tenho uma dica. Dica? É um quadrinho que vem sendo lançado desde a década de 90 e ela ainda não parou porque é tipo... Exato. É a história continua da vida pagando. Dela, né? É o projeto da vida dela, no caso, né? Então, acho que vai longe. É um sci-fi. Sci-fi dos da hora. Um sci-fi safado. Sci-fi safado. Sci-fi safado. Daqueles que num estilo meio Duna de sci-fi, assim, meio tipo louco, diferentão. Tem o Sting? Não tem Sting. Infelizmente não tem porra, Sting. Então não quero saber dessa vida. É. Nossa, tipo, então a sua dica não me interessa. Só de café de ir pra porra. Não tem o Sting, cara. Brincadeira. Sting fazendo yoga, vai, continue. É um sci-fi muito legal, tipo, se você curte, tipo, ficção científica daquela que... É, de raiz, daquela... De raiz, que, tipo, ficção científica aquela, moleque. Ficção científica moleque, aquela que analisa um pouquinho a sociedade, faz, tipo... Louco. Traça uns paralelos e brinca com coisas... e aí e histórias que são mais íntimas, porque ela pega o universo todo, mas trata sempre de um personagem ou outro personagem, uma história super mais no âmago ali. Pode mas, tipo, super humanas, que é mais legal ainda. Pode crer. Ela consegue te apresentar um universo muito louco que ela faz, enquanto ela tipo, explora esses personagens. Tem bíblias dessa porra, porque ela tá publicando já faz muito tempo. ela começou a se autopublicando, ela passou para um selo dela, ela foi para Image e ela foi para Dark Horse, onde ela publica na Dark Horse Presents. É um quadrinho chamado Finder. Ah, boa, cara. E ele tem, eu tenho, cara, sei lá, uns 2 compêndios de 1000 páginas dessa porra. Caralho, mais um velho. Outro encadernado menor. Dá para começar pelo menor, apesar dele ser tipo a última coisa que lançou. Caralho. É legal ver a evolução dela. Pode crer. Tanto de isso, roteiro quanto arte. Isso é engraçado, né? Ela começou, né, super indie, de indie americana. Ela tá fazendo isso há quantos anos já? Cara, acho que desde 95, 96. Caceta, velho. E o bagulho é assim, eu li poucas... Não, mentira, eu não li nada que teve uma... Que, tipo, de sci-fi que teve uma análise tão profunda, assim. De, pode tipo, crer, pode ir mal, e tem histórias tão pessoais. Puta, na pergunta do rapaz lá do que você gostaria de ter feito, eu gostaria de ter feito, feito isso aí, né? Porque puta, é um trabalho foda. De vida foda. E você reclamou do meu porque levava muito tempo? É verdade. É verdade. É injusto. Raoni está inconformado. Inconformado. Mas leiam um quadrinho chamado Finder, procurem aí. A autora chama Carla Speed McNeil. Animal, ótimo louco. Dica e postaremos isso no Tumblr. Sim. E é isso? É, não, na verdade a gente precisa falar dizer para as pessoas o que a gente está ouvindo. Puta, é verdade. O que a gente está ouvindo? Hein? A gente está ouvindo o Taku. Ah, bom, então é verdade, foi o Jorge. Pelo menos alguém sabe o que a gente está ouvindo. Ele ficou tipo, falou. Será que é para eu falar? Será que é para eu falar? Era você, era verdade. A gente, vocês conhecem também? Foi você, falando, Jorge, é verdade. Mas foi eu que então tá bom, a gente está ouvindo um Taku que é daqueles... Aqueles rapazes do hip-hop oriental, hip-hop jazzístico. Jazzístico, australiano. Que só essa galera do Oriente sabe fazer. No Ocidente parece que não... Não manja dessas fitas. Não, essas paradas, essa galera então, junta hip-hop. Ele foi um CD em homenagem ao Jay Dilla, né? Que faleceu. Finado Jay Dilla. Chama 50 Days for Dilla. A que a gente tá ouvindo é o Day One. Day One. Faixa que abre o álbum. Exatamente. Apenas Taku. Para você, né? 57 FM. Exatamente. Música para quem gosta de música. Música para mim gosta de música. Exatamente. E é isso aí, galera. E é isso. Façam o aqui. Jabazinho de vocês, como sempre. Jabazizem. Raoni, você que é novo nesse um podcast. Eu disco agora, cantando Melhores Sucessos do Molejo. Yes! Pela Som Livre. Louco, Som Livre. Eu passei os últimos 10 anos gravando, eu nunca estava satisfeito com a produção, mas agora eu acho que, como eles pararam de pagar, eu vou lançar e é isso. Só esperar, vai estar nas melhores lojas de discos e sex shops. Comprem. Animal, Raoni, cantando molejo, fiquem espertos, galera. Vai ser louco. Vai ser muito louco. Jorge. E você? Eu fico até sem gás de falar um negócio sério. eu sempre impressiono as pessoas. Meu currículo. Cara, me botou na parede, mas bom. Mosquito, né? Todo mundo sabe aí. Sim. Tá aí, né? Tá aí. Agora oficialmente lançado. Oficialmente lançado. É, valeu vocês e todo mundo que compareceu. Porra, claro. Foi super legal o lançamento. Eu e o Klaus assinamos muitos mosquitos, foi divertidíssimo. Pudemos dar dedadas em vários quadrinhos, porque a gente... eu vou esclarecer isso. Agora que você começou... A gente deda, a gente coloca digital numa almofadinha vermelha e manda ver no quadrinho da pessoa. Uhum. Porque tem a ver, né? Você queria a intimidade dedadas. Do casal, não é aqui o lugar. Dedadas, é. Dedadas. Então a gente dá dedadas nos nossos autógrafos. Pense como quiser. Vamos deixar não assim. Não peça. Você só está piorando à medida que você fala. Exato. Eu nunca quis melhorar. A gente tá aqui mesmo. Sempre quis ficar por aqui. A gente tá aqui pra ser depravado. Nós somos apenas piratas que deixamos mulheres entrar no navio. Então, mosquito. Fictícia.org. O site da editora. A gente vai começar a botar uns prints lá bonitões. Muito bom. Eu tô fazendo umas coisas pra serem impressas em lito e tal. Vai ter umas coisas bem finas. Porra, animal. Muito bem. Que você quer decorar sua casa com prints bonitinhas, a gente vai botar. Ah, isso é bom. E jorgeshaw.com, sei lá, dá uma olhada nas minhas coisas. Eu viro e mexo, posto coisas engraçadas. Boa. Sei lá. Muito pura bem. Classe, pura classe. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bom. Muito bem, bem, bem. Bom, vamos erguer essa âncora aí, cair fora, que a gente começa a falar mais merda. Se você quiser mais Max Rebo, se você curtiu o conteúdo do podcast, pode entrar no maxrebo.com, que tem várias coisas bacanas lá para você também. Maxrebo.com. Boa. Boa. E também temos o facebook.com/grupos/convés da Max Rebo. Sim. Que você tem lá o convés onde você fazemos perguntas e distribuímos alegria, canções. Vocês podem conversar e trocar ideias sem ser julgados, eu acho. Eu acho, só um pouquinho, talvez. Só um pouquinho, mas só não muito. Só falem que vocês dão dedadas nos quadrinhos. Exato, dos outros, não façam isso. Isso pega mal. Siga o exemplo do Jorge. Exatamente. Porque é um péssimo exemplo. E é isso. E é isso aí, galera do mal. A gente vai pegar esse navio e cair fora. Vamos embora. Meu. Acabou. É semana que vem tem mais. Oh yeah. Semana que vem esse pá tem moça, inclusive. Olha só, a moça volta. Ah, a volta do moça. Com muitas histórias. Então já sabe que vai ter muito Japão. Sim, cara. Vai ser um episódio inteiro provavelmente completo sobre de surpresas. Sobre as viagens do Musa ao Oriente. Nossa, vai ser louco isso. Vamos ver se ele realmente foi pro templo. Oriente. Ele tava na casa dele colocando fotos na internet. Procurando no Google umas fotos e botando ali, tá ligado? Vamos ver se ele foi pro ritual dos frangos que foram. Espero que sim. Espero que sim, cara. Espero que sim. Muito bem. Enfim, é isso aí. Obrigado. Até a próxima. Falou. Nós. Espero que...